Tá no ar, Estádio 97, aqui na Energia 97, oferecimento da Essia. Construindo com valor. BV, pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. E Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tá no ar mais uma vez o Estádio 97 aqui na Energia 97. E aí, seu Bento, alô, boa noite, boa tarde pra todo boa mundo. Tarde. Boa tarde. Boa tarde. Excelente tarde. Boa tarde. É isso aí. Excelente tarde. Por quê? Opa. É nóis, ué, né? Por quê? Por que tá contente? Porque o mundo está colocando as coisas em seu devido lugar. Tá mesmo. O mundo está voltando ao normal. Exatamente. Eu queria também deixar um recado. Ontem o meu twist, eu não sei porquê, ele foi entupido por mensagens. Acho que você que torce pro Galo já gorou. Maledicente. É. Já gorou o Galo. Vocês são tudo vagabundos que entupiram o meu twist. Ah, nossa, Sobra. Você fica... certo? Ô, Sobra. O Galo ia bem. Ah, que beleza, Galo maravilhoso. Nossa, alto pra dedéu, meu fone aqui. Ó, o Galo tava bem, né? Tava, tudo tranquilo. Tava. Está bem o Galo. Não. Tava. Tá. Aí o Portuga começou a abraçar o Galo, como se fosse, né? Abraçando o Galo. Olha o Galo, olha o Galo como caiu. O Portuga não abraça o Galo. O Portuga abraça o Pinto. Eu abraço o Galo quando abraço o Pinto. O Portuga gosta tanto do Galo que ele esperou o Pinto crescer. Não, não faça isso. Rapaz, eu vou dizer. Vocês respeitam hoje o convidado aqui. E o convidado é sensacional. O convidado hoje aqui, na minha opinião, de 15 anos. Genial, é isso mesmo. A palavra é genial. Ele talvez tenha feito antigamente uns grandes programas que a gente faz aqui sempre. Hoje ele tá contente que ele é corintiano. Vamos manter a expectativa. Corintiano, vamos manter a expectativa. Calma. Clima largada. É, o Portugal, ó. Calma. Deixa eu te falar um negócio. Tá bom. Respeita a ordem. Não tira o foco, não. Respeita a ordem cronológica. Aguenta, vocês estão me zoando, eu tô querendo sair fora. Não tira o foco, não. Tira o foco. Muito bem, você que já errou até a data de aniversário da Portuguesa. Não errei. O pessoal ficou me escrevendo uma cena. Portuga errou a data. Errou sim. Não errei. Vou te explicar de novo. Você é incrível, velho. O senhor é um cara inteligente. O senhor sabe que o senhor vive num mundo globalizado. Precisa me elogiar. Você errou. Não, senhor. Não errei porra nenhuma. Porra, que pedrada, velho. Não, ele tá muito cavalinho. Errou. Eu não errei e vou explicar. O Portuga, você viu o cachorro gordo? De 21 Portuga, quilos. Portuga, viu? É o sinal que o cachorro tá comendo bem pra cachorro. Cachorro bolinha. O negócio é o seguinte. É o seguinte. O negócio não é meu, não. O negócio é o seguinte. É o meu. A Portuguesa fez aniversário ontem, sim. Em Tóquio já se passava da zero. Já era dia 14. Não. Tem a luz em Tóquio com a torcida de Tóquio. Você não sabe, viu? Aniversário da Portuguesa. E foi uma, chegou um e-mail aí. O cara chegou ontem e ficou aqui: aniversário da luz. Aí os caras só escreveram aqui: nossa besta. Aniversário é amanhã. É que eu confundi dia 3 com 14. Deixa eu te falar. Tá sabendo legal, hein? Galera mandou e-mail pedindo descredenciamento de você defender a luz aqui. Pra você voltar ao que você era. Descredencia. Basta ver o que aconteceu com o Boca, com a seleção da Argentina, com a Portuguesa. Com o Internacional. Agora com o Atlético Mineiro. Com o Cruzeiro. Muito bem. Não lembra não que isso me deixa triste. Seu Bento, vamos às manchetes. Vambora. Do porco. Vamos ao porco. Como é que eu não dou? Nós. Fala de nós aí, ô. Eu não tô achando o Domênico. Hã? Cadê você? Tô aqui no fundo. Ah, você tá no lugar do bem, já. É, hoje eu cedi meu lugar a esta pessoa sensacional que eu não vou falar ainda, mas é... Não fala que os caras não deixam. Vou queimar largada. Não vou queimar largada. Vamos lá, Domênico, tudo certo? Olha... Ah, tudo bem, né? É, vamos lá, né? Tudo bem na medida do possível. Vamos lá, o jogo, né, vai ser... Vai ser daqueles, né, contra o Flamengo, casa cheia, isso não vai poder... Partar. Só pretendo dizer que vou impetrar mudanças no 11 titular. É, não sei não. Eu sei que vai o Zé Roberto vai pra lateral de esquerda. Porque o Egídio vai com suspensão automática. Não joga. E a dúvida dele é no ataque mesmo, se o Alexandro ou Barrios. Barrios. É, no ataque, viu, Domênico? É, isso aí é a principal dúvida do Marcelo Oliveira. Domingo, 11 da manhã. Certo? Olha, seu Bento, correu alguns... Não vou dizer... Não sei se é boatos. Não sei se são notícias verdadeiras. Eita. De que estava tendo um probleminha de elenco lá. Ah, é? É. Opa, então fala, isso é boa, quero ouvir. Não, eu não vou falar, não sei, porque a gente não sabe se é boatos, se é verdade, se é mentira. Então, dá pra gente poder... Você não pode revelar, né? Não, revelar eu até posso dizer o seguinte, que tem uma ciumeira no elenco aí. É, ciúme de homem. É ciumeira com relação a um jogador ganhando o seu salário, não com a produtividade, como todos ganham, aí os caras ficaram sabendo e ficaram putos. Agora, eu não sei se isso é verdade ou não, porque eu não tenho contrato, mas tem 3, 4, 5 pessoas lá que me falaram isso, então não sei se é verdade meu ou não. Deus mas vou dizer uma coisa, se isso é verdade, gente, pelo amor de Deus, hein, meu? É o final da picada. Pelo porque, olha, desculpa dizer, não é possível, eu falei aqui, Sombra, não é possível o time cair tanto de produção porque perdeu um volante. Eu acho que é normal você perder um pouco de um sistema defensivo, né? Porque o volante de marcação era o Gabriel. Então você perde um pouco, mano. Você não pode perder um, puta, nossa. Mas desmanchar o esquema, desmanchar, né? Um time. É diferente. E todos aqui diziam, porra, quem que vai... O RG até falou um dia, quem que para o Palmeiras? Tava vindo com tudo. E aí, do nada, começa a não jogar mais bola, nada, sabe? Me deu a nítida impressão, cara, que tava entrando de pé mole, sabe? Não tá nem aí. É estranho, então, né? Então, essas informações chegaram, pode ser verdadeira, mas sim. Mas é que, assim, informação, mas você não acha que às vezes... Não sei se é informação, né? Eu digo assim... não sei se é informação a palavra. Se é boato, se é verdade. O que é estranho aí, Domênico... Mas é que chegou Então, mas o que é estranho em isso estar acontecendo é pela liderança que o Palmeiras tem em termos de administração. O técnico não me parece um cara que seja... O Matos também não, né? O gerente também não... E o presidente também não parece. Então, quer dizer, não, então deve ser então. Um desafio aí muito grande. Hein, mas então, mas é engraçado... O Valdívia falou essa história aí, Domênico. Quando o Valdívia começou a falar nos programas de TV, foi ele que levantou essa leva. Falou o quê? Por que que comigo... pode-se fazer um contrato de produtividade, sendo que chegaram outros jogadores após que não tem esse contrato. E é só você pensar um pouco quem chegou depois do que ele falou. É, mas então, até essa crise... E o pior é que quem me falou, falou quem é o jogador, que os caras estão de melindragem. E chegou depois dele? Barrios. Sim, tá, é, né? O Barrios. Mas é óbvio que um cara desses não viria por produtividade. Mas não dá, né, gente? Peraí. Vai ficar melindrado porque o cara veio, porque não é no esquema que os caras... Mas, Domênio, o que a diretoria falou? Se a diretoria falou, ó, isso vale pra todo mundo e não cumpriu, não vou dizer que o cara tem razão de ficar com ciúme de homem, que já é ridículo. Joga lá, faz o seu melhor. Agora, que é estranho, é, porque ou você... lembra do Juvenal? Se promete Coca-Cola de Guaraná. Você fala que é um negócio assim. Ou vice-versa. Você fala não que um seja melhor que o outro. Hein? Você fala um negócio. É que ele fala isso. Você fala um negócio que vai ser assim, aí você faz diferente. Nego fica puto mesmo, porra. Eu não sei, Domênico, se o Marcelo Oliveira declarou isso daí tentando dar alfinetada em alguém, enfim. Mas o Marcelo Oliveira, ele deu uma declaração aí meio que falando que o time do Palmeiras tava de salto alto. Falando que tava com um pouco de soberba, enfim. Isso daí é muito ruim, porque você sabe que jogador corre pelo técnico. Certo. E se o jogador começar a criar um bode do treinador por causa disso, fica uma situação um pouco insustentável. Imagina, por exemplo, você é jogador. Na hora do bem bom lá, quando o Palmeiras estava ganhando, tudo às mil maravilhas. O Palmeiras com a 3 traulitado, o time tá de salto alto. Você sabe, Domênico, é o que eu acho. Eu acho que esse tipo de esporro, ele tem que acontecer. Como... Porque às vezes acontece, viu, Sombra? Às vezes o jogador começa a meter uma mala. Mas aí tem que chegar alguém e botar ordem na coisa, né? Tem que botar uma ordem, Domênico Gato, mas da porta do vestiário pra dentro. Sim. Você não tem que fazer isso aí perante as câmeras. Você não tem que fazer isso aí pra mídia ver. Não, mas ninguém fez ainda, o jogador ainda, fica puto. Né? Não, o Marcelo Oliveira declarou. Agora? O pessoal tá comentando hoje aí que ele tava falando que o ataque do Palmeiras tá com um pouco até de soberba, enfim. Eu acho que isso daí é complicado, cara. Porque num momento ruim, você tem que preservar o atleta, velho. Com certeza. Vai começar a expor os caras pra torcida começar a xingar todo mundo? Você sabe, Domênico, eu tenho um pensamento seguinte, cara. Não há super time. Não há super time. Como não? O Corinthians sai pra provar isso aí. Não é super time. Mano, enfia o dedo no nariz, velho. Não é sobre o time. Bacana, ó pro senhor. Mano, enfia o dedo no nariz. Agora tira essa bugia, já passou. Ô, Sombra, eu também entendo que não há super time, mas o time do Palmeiras... Tira. Peraí, só um minuto. O time do Palmeiras é um time que era pra estar brigando entre esses que estão aí. Eu acho que é tudo no mesmo nível. Então pode acontecer o salto alto. Eu acho o Corinthians, o São Paulo, o Atlético Mineiro, o Grêmio, que ontem, olha, me surpreendeu. Até falei pro Vieira lá no Me surpreendeu mesmo, hein? O Grêmio tá jogando muita bola, hein? Tá jogando fino. Tá jogando, olha, você reparem no time do Grêmio jogando, eles fazem um esquema muito inteligente aí de jogar. É sempre três na bola, fazendo aquele triângulo. Marcam muito bem o time, jogar na defesa. Joga sem centroavante. Sabe jogar sem bola, sem a bola no seu domínio. É um time muito bem preparado, acho que briga pelo título, pelo que eu vi ontem, hein? Se continuar nessa pegada. É que o Palmeiras também vinha numa pegada e depois perdeu. É. Então, os times são muito irregulares. Mas são times iguais, são times iguais. Esses times que estão aí, sobre esses... Eu não sei, o Atlético Paraná é bem armado e tal. Mas também, vai, vamos pegar esses oito primeiros times que estão aí. É tudo mesmo nível. Aí o São Paulo, um tempo atrás, tava jogando mal, não sei o que lá. Mas acertou. Problema lá, o Michel Bastos não gostou de ser substituído, problema no elenco. É. Aí o técnico acertou o elenco, ninguém mais fala de problema. Por quê? Basta ganhar, porque o bom futebol dentro de campo cala qualquer boato. O cara não acha pelo ovo. Basta jogar mal, surgem os boatos. É. Né? É assim, e cara. A fase também, né? O campeonato é muito longo, pô. Você tem uma fase... Não, você cai, você bate, sempre cai e sobe. Mas, Dodô, quando você apresenta um bom futebol, mesmo que você não consiga resultado... Você acha que o Corinthians vai ganhar até o final? Vai perder também. Mesmo que você não consiga resultado, difícil, o bom não, futebol... Mano, mas perde, não tem jeito. Não tem como ganhar todas até o final. Não vai ganhar todas, mano. Não, tudo bem, vai perder mais uma ou duas. Concordo, pode até perder duas, três, mas não vai ganhar tudo. Pode empatar alguns jogos, entendeu? O Corinthians esse ano não tem empatado tanto assim. Diferente do ano passado. Ano passado empatou muito. Não tem jeito. Então falando sério, tô brincando. O Corinthians vai visitar Olha, já mudando. Aliás, sobre o Palmeiras, o julgamento do Dudu dia 27. É o definitivo? Informação que eu vi agora. Até a última vez. 27, é o recurso, não é? É o último agora. É julgamento do recurso. Não cabe mais nenhum. 27 de agosto? Acho que não, né? Não sei. Depende, Portugal. Se cabe? Ah, para com isso. Para com uma empresa. E ó, seu Bento, vou dizer uma coisa pra vocês. Hoje, o Dudu, cara, ele merece banco. É. Ele tá errando passe pra cacete, cara. Foi um jogador super valorizado pela procura de um clube. Só que os caras não vão pôr ele no banco. Só vai pôr se concretizar lá a punição dele. Foi 12 mil cruzeiro lá, né? É dinheiro ali, filho, que investiu no cara. 12 pila, né? Só que assim, o cara que foi, mais investido de dinheiro nesse jogador é o cara que menos acerta passe, cara. Erra passe pra Dedéu. Chuta a mão no gol. Então, é complicado, sabe? Bom, então, hoje era... Só que porra é essa? Porra aí. Luzina, começou ele no Corinthians. Começou ele no Corinthians, não tá ouvindo? Mas estamos falando do Palmeiras. Do Corinthians. Acabou. Fado líder, ó. Como que falta de respeito, porra? Mas vai falar do Corinthians? Vamos falar. Já era, mano. O Coringão tá deitando, hein, Ben? Essa porra dessa cozinha. Opa, deitou sim. Assumiu a liderança ontem. Tem bastante gente deitando aí em São Paulo essa noite. E ô, mano. Vem, fala aí, Ben. A única dúvida aí pro jogo contra o Avaí é o Wendel. Sim. Lateral esquerda. De resto, velho, é o mesmo time que ganhou do Sporting, sendo no ataque. Isso aí, o Fagner também foi poupado dos treinamentos, o próprio Luciano, mas, meu, vai com força máxima lá pro Avaí, hein? Então, Bento, naquelas, porque o Corinthians agora ele precisa já começar, talvez, a buscar jogadores e opções. Porque, ao contrário do que muitas pessoas dizem aí, o Corinthians está sendo prejudicado pela CBF no que diz respeito a convocações de jogadores. Começou a farrão, informação, porra. Isso aí é de uma fanfarronice. Fanfarronice não, isso aqui é informação, patrão. CBF é uma mãe para vocês. Não é não. Tanto é que Corinthians, o Bento, ele agora vai perder mais um jogador aí, já tinha perdido o Elias, que é um dos pilares do meio campo. É a CBF, para tentar equilibrar o Campeonato Brasileiro, porque agora viram que o Corinthians tomou a frente e não perde mais a liderança do campeonato, falou, convoca o Luciano também, para a seleção sub-20. Mas é fato, gente. Vamos convocar o Luciano. O Luciano também vai perder aqueles jogos que o Elias também perderá. Que dureza, hein? Contra Palmeiras, Grêmio e Fluminense. Ou seja, é complicado, velho. Porque no momento agora decisivo do Campeonato Brasileiro, vai começar a perder atletas. Eu não tô falando agora só em nome do Corinthians, não. Porque o Grêmio perdeu o goleiro, o Inter perdeu o goleiro, o Flamengo tá perdendo jogadores aí pra seleção, pra mesma seleção que o Luciano foi convocado aqui também. O Flamengo também tá perdendo, outros times do Campeonato Brasileiro também estão perdendo jogadores aí pra seleção principal. E essa porra dessa sub também. Não. Velho, desculpa. Campeonato Brasileiro, o bicho pegando, o pau comendo. E vai convocar jogadores pra porra de amistoso, velho. CBF tá de sacanagem, cara. A CBF tá de sacanagem. Desculpa, mano. Ó, aí é uma baita sacanagem. Todos os clubes, Domênico Gato, deveriam se unir. Deveriam se unir. É verdade. É que os clubes não fazem isso porque eles dependem dessa convocação pra poder vender jogadores também. Até, inclusive, por exemplo, o Santos aí com esse negócio do Lucas Lima. Mas é uma sacanagem isso. É... precisa dessa convocação pro moleque talvez ficar um pouco mais em evidência aí e bater o carimbo e falar, leva. Mas arrebenta o campeonato tá comendo solto e os caras querem pegar jogador, velho. O campeonato brasileiro, ele nunca esteve tão bom. Eu acho que desde que começou essa porra desses pontos corridos que eu detesto, o campeonato brasileiro nunca esteve tão equilibrado como está esse ano. Tá bem equilibrado mesmo. E o nível técnico do campeonato brasileiro, apesar de algumas pessoas falarem, ah, o futebol brasileiro tá uma merda, o futebol brasileiro tá ridículo, não tá. Não, não tá. O campeonato tá interessante. Tecnicamente tá um pouco abaixo. Estamos, né, mas... Não tá. Estamos tendo vários jogos disputado legais. Disputado em termos de pontos ele é. Em termos de qualidade, mas tecnicamente não. Mano. Qualidade sim. Tecnicamente Palmeiras e Sport. Eu vou citar alguns jogos. Eu vou citar alguns jogos aqui que eu vi e foram excelentes. O Sport Palmeiras jogando lá foi muito bom. Corinthians Sport jogando aqui foi muito bom. Sport Atlético Mineiro foi muito bom. Atlético Mineiro teve vários jogos bons, mano. Mas tecnicamente. Corinthians São Paulo foi muito bom. Mas tecnicamente não é um primor. Eu acho que tá muito bom. O Campeonato Brasileiro, volto a falar aqui. Eu não vi o Campeonato Brasileiro assim tão disputado e com uma qualidade técnica tão boa desde o início da era dos pontos corridos. Eu acho que esse é o campeonato mais disputado. Bons também. Não, mas Domênico, mas, Dodô, oito qualidade. Oito times, Dodô. Eu concordo com o mano. Se, é que vocês não estão perto, vocês não estão lembrando. Time tudo ruim, tudo não, não é tudo ruim, não. Oito times, só gente. E oito times vocês estão falando? E oito times? Os oito, hoje só tem dois brigando? Hoje, até ontem, até essa última rodada, tinha quantos pontos de diferença para os dois primeiros? Mas, Domênico, o Grêmio que entrou no G4, a diferença para o Corinthians, se eu não me engano, é de 4 pontos. 4 pontos. 4 pontos. São Paulo tem 4 pontos. Mas, por exemplo, 4 pontos não é uma rodada, já é uma rodada e quase uma rodada. Mas é que primeiro, do oitavo pro primeiro são 9 pontos. Dodô. E não virou o turno ainda. Mas 9 pontos. Mas, Dodô, você vai me dizer que você pode descartar o Palmeiras? Pera só, tem um turno inteiro pela frente? Não estou descartando o Palmeiras e nem descartando o São Paulo, nem descartando o Sport. Mas eu não estou descartando. Mas eu não estou descartando. Mas ele vai brigar até o fim, assim, cara. Ele vai ficar enchendo o saco. Não. Mas hoje você. Eu até falei aqui, tem um vão aí. Dos dois primeiros. Espera, um, gente, calma. Um vão de 4 pontos que tinha, ontem caiu pra 3. Por exemplo, a diferença do Palmeiras, que é o oitavo, pro quarto colocado, que é o São Paulo, a diferença é 3 pontos do meio. Tudo bem, mano. A diferença é 3 pontos. Mas é uma rodada. Aí tá embolado. É isso que eu tô dizendo, falando, lá em cima, não. Embolado. Lá, os dois, não. É que o Corinthians e o Atlético, eles conseguiram abrir uma vantagem hoje, mas não quer dizer que amanhã, talvez, aí, o Corinthians perdendo dois jogadores. Pode perder. Pode vai, o Elias e o Luciano vão fazer falta. Vai ter que jogar o Wagner Love, vai ter que jogar o falando hoje. Ó, você quer ver a hoje próxima rodada? Eu concordo com o Mano. Você quer ver, por exemplo, Dodô? A próxima rodada. O Atlético, o Atlético Mineiro perdeu em casa. Jogo difícil agora, perdeu pro Grêmio. Quer apostar que ganha o próximo? O Grêmio vai pegar o Joinville em casa. Ah, tem que ganhar, Vira. Ganha, tá? Tem que arranca ganhar. A cabeça ganhar. Do São Paulo ganhar. Vai pegar o Goiás em casa. Arranca a cabeça do Goiás. E o Corinthians vai pegar o Avaí. Tem que ganhar. Vai ganhar do Avaí. Eu acho que também ganha. Então, falou, o Atlético, vai ficar tudo igual. Pra mim, o Atlético, vai, de todos, o Atlético vai pegar o mais difícil. É, o Chapecoense fora. É o Chapecoense fora. Lá ganha, mas deve ganhar, deve ganhar. O Atlético embora do jeito... últimos jogos. Que o Atlético vai ficar 1-2 pontos de todo mundo, Sombra. Tanto o Chapecoense, tanto o Corinthians quanto o Atlético tem jogos parelhos. Parelhos. Tudo igual. Parelhos. Quem tem o jogo mais difícil é o Palmeiras. Acho que tem a obrigação de ganhar em casa. Palmeiras é o jogo mais difícil. É o mais difícil. É no seu do Santos. Quanto que é o do Santos aí? O Atlético Paranaense. O Santos é mais difícil. Lá fora. O Santos é mais difícil. O Santos é mais difícil. Mas o Santos é pior. O Santos tá na briga, gente. É, porque o Santos não tá contando como briga. Então, mas conta o Atlético Paraná. Pegar o Santos em casa. Pessoal, não é difícil? Manchete do Corinthians, acabou? Acabou. Eu só queria alertar agora também, para que as pessoas fiquem espertas, porque a bandeirinha do jogo desse jogo, Corinthians e Avaí, é catarinense. E? Pode ser que como ela faça que ela chama, quando veio o juiz aqui com o Sport, eu não falou nada. Como não falei? Eu falei que eu sou contrário a essa ideia. Eu falei como que ela chama, mano? Como é o nome dela? O nome da mulher. Não. Mas é uma bandeirinha, e eu acho que ela vai entrar pressionada nesse jogo também. Não reclama da moça, não, mano. Deixa. Se ela for na CBF. E se ela for torcedora do Criciúma? Mas mesmo assim. Do Metropol. O Figueira. Gera uma dúvida desnecessária na cabeça da moça. Eu sou totalmente contrário, um árbitro do estado apitar o jogo do time boa, do estado. Boa, mano, vou chamar totalmente contrário. Bom, mas é isso aí, não tem mais o que falar do líder não, mano. Olha, tchau, Atlético. É a força. Ouvi o mano falando isso é cômico. É cômico. Como tu pode? Nem pra me agradecer, né, mano? Atlético. Nem pra me agradecer, né, mano? Agradecer por quê? Vocês fizeram a vontade de vocês que vocês precisam dessa vitória. Você é líder por minha causa, velho. Imagina, imagina. Por isso é líder pela própria competência. Calma, vou bater na volta também, que nem eu fiz na ida. Muito bem. Tá rolando agora o pedágio sem parar do Estádio 97 no posto Shell Chaparral, na Avenida Condessa Elizabeth Robiano, número 2222, pista local da Marginal Tietê, após a ponte do Aricanduva, sentido rodovia Ayrton Senna. Passe por lá, você poderá ganhar bonés do Estádio 97, camisetas da Energia 97. O Mortinha tá por lá, tá bom? E você vai conhecer todos os benefícios de instalar no seu carro o Sem Parar. Então passe por lá. Posto Shell, Chaparral, Avenida Condessa Elizabeth Robiano, número 2222, pista local da Marginal Tietê. Um passe de 50 por hora, pelo amor de Deus, que senão o Haddad ele bate palma, tá bom? Pista local da Marginal Tietê, após a ponte Aricanduva, sentido rodovia Ayrton Senna. Motinha tá por lá com toda a equipe do Sem Parar. É isso mesmo, e daqui a pouco vamos colocar ouvintes no ar pra bater um papo com a gente. É o pedágio Sem Parar. Beleza? Estádio 97 também tem oferecimento da BV Financeira. Já já vamos bater papo aqui com o nosso convidado mais que especial. Olha só, amigão, tá pensando em comprar ou trocar seu carro, sua moto ou seu caminhão? Acesse www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis através do site. É possível comparar preços, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, sem precisar sair de casa. Para financiar sua compra, você já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3003-7888, 3003-7888, que com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios para você. Isso mesmo, Estádio 97 também tem um oferecimento do Pão de Açúcar. Oferecimento de Eliar, muito além da partida, de Esser, construindo com valor, de Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Ô, Domingo, manda as boas-vindas ao Pão de Açúcar, né, Dodô? Com certeza, tá estreando com a gente hoje o Pão de Açúcar, né? E olha, vou dizer uma coisa pra vocês, tem novidade no Pão de Açúcar. É, meus amigos, isso mesmo, novidade no Pão de Açúcar. A cerveja Amstel acaba de chegar ao Brasil. E olha, pode comemorar aí, porque a famosa Lager de Amsterdã, criada em 1870, veio pra ficar, hein? Uma cerveja leve, muito refrescante, e já conquistou todo mundo. Tô vendo aqui o RG, o Portuga, tudo de água na boca aqui, ó. É, velho, aproveite aí pra conferir hoje mesmo, viu? Amstel é no Pão de Açúcar. Mas se beber, beba com moderação, hein? Gosto de fazer compra no Pão de Açúcar. Ah, Pão de Açúcar é sensacional. Bastante. Oh. Estádio 97 da Energia 97, continuando com as manchetes do Estádio 97. Olha, que é isso que tá chegando? Ó. Tá passando aqui, ó. Dando uma rasante aqui, hein? É o avião do Estádio 97, anotou? Anota aí, esse é o avião do Estádio 97. É o avião que te leva a Barcelona para ver o show do YouTube, seu Bento. Bem, Gê, a missão. E aí, seu Bento? Tudo certo, Gê? Beleza. Sexta-feira, Gê, com a recomendação. Hoje? O clima tá seco ainda, não choveu em São Paulo. Vamos brincar de zoológico, né? Como é que é isso? Da banana pra macaquinha. Entendi. Sensacional. E aí, seu Bento? Aí, Gê, olha só. Para! Oh, o peixe vai. É pedreiro, hein? Tá de paranaense. Pedreiraço. Peixe que vem numa subida boa, né? Mas tem que aproveitar o embalo, né, seu Bento? O desfarque é o Renato. Sentiu, né? Sentiu. Também já não é mais novo, né, RG? Ah, sim. Então, é o único desfarque aí é o Renato. E ele joga? Sentiu, mas... Sim. Não, o gordinho. Seleção? É, o gordinho... Não, cuidado com... Nunca duvido de um gordo. E o gordo, ele vem com fome. O jogo lá é difícil. Né? O Atlético Paranaense tá claudicante, né? Tá. Começou a ficar claudicante. Vai dar trabalho. É um time que dá trabalho. Mas tá um pouco claudicante aí. E é nessa que o Santos tem que aproveitar. Pô, três pontinhos fora não seria nada mal. Então vamos torcer aí, né? Quem sabe? O RG hoje quando chegou, eu falei, quero chegar logo no porco. É? Não, tá buzinando pro quantos porco. Pontos, RG? Quantos não, pontos não você é, tá? Não é chegar logo... Cinco no, pontos. Não é chegar Cinco logo pontos. No porco. Mas é chegar logo... Não? É chegar logo no grupinho. É, pra chegar no grupo. Tem um grupinho de 8 aí, velho. Quer chegar na festa, Henrique? Eu continuo na minha humilde escadinha lá. Não, degrau, tá de brincadeira que você acha que o Santos pode degrau. Chegar. Não, na boa. Degrau por degrau. Não sei. Na boa. Quantos pontos a diferença? Não sei, não Santos, sei. Santos para o Palmeiras é 5. Não desculpa, sei. Mas Santos já 4 esquece, velho. É, então. Amarro a aposta agora. Eu era o 17º colocado, não sei. Amarro a aposta agora. Você acha que você não pode ter uma aposta no Santos? Ah, fácil. Pois é. Então, vamos devagarinho. Tá bom. Fugiu. Fugiu o quê? O que você quer apostar? Quer apostar que não chega entre os quatro? Vai apostar, Ed? Que não chega entre os quatro. É, você que tem. Fugiu. Pô, mas RG, essa aposta é essa. É agora. Caixa de cerveja, você pode quer? Pode ser. Tá bom. E o Shadow, uma caixa de refrigerante. Açúcar. É zero. Zero. Qual que é o entre os quatro? É, pô, RG, tá, você quer dar uma caixa de refrigerante pro Sombra, é isso? Pera, mas qual a pô? Santos no G4? Eu tô. É. Acho que você ganhou. Santos no G4? Não, o Santos não chega no G4. É, então. Se chegar, ele paga, né? Você não vai pagar, não. Tô aqui, vou pagar com o maior prazer. Qual o problema? Não chega. Não chega. Bora. RG não é caro de falar, não. Quem vai beber é você mesmo, né, RG? Você paga porque quem vai beber é você. Bora, não tem problema nenhum. Não. O RG nunca foi um cara que fala não pra aposta. Não, eu não. Se tomo. Ele perde, ele tem que dar pra mim, cara. Dá pro Sombra. Mas é de refri. Não, mas é do Sombra. Pra ele não é cerveja. Pra ele não é sacanagem da cerveja. O Sombra toma. Não, eu vou querer a caixa de cerveja sim. Ih! Zero. E vou dar de presente pra quem bebe. Ah! Aí, ah, você vai por exemplo, não é cerveja bebo, contra a refri? Pra mim, por exemplo. Não é você cerveja bebe, contra bebo. Refri? Puta, velho, na minha eu casa bebo. Já tem refri pra 3 anos. É, nossa. Mesmo? É cerveja contra cerveja, então. Na casa dele, ele olha a validade do refrigerante, tá bom. Ele dá, na casa tem mais refri que gente e cachorro, velho. Ele dá pra quê? Ele dá o raspinho de zero. Dá pra nós, ela é bebo lá no interior. É bom, bebê. Ah, mas eu acho que vai pro meu frigo lá no quartinho. Lá no você bebo. Acha, RG? Acho que você vai ganhar, ainda. Acho que não, hein? Porque, mas tá bom. Com todo respeito, é evidente. É evidente. Com todo respeito ao Cláudio Azedão. Vamos nessa. Muito bem. Esse é o Estádio 97, oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Fala do Tricolor aí, seu B. Tricolor. Tricolor é bacana, né? Morumbi, 9 horas da noite. Nossa, né? Vai estar lotado. Amanhã. Vai estar já com 8, acho que tá com 10 mil ingressos vendidos já, bateu. Ah, esperava que tivesse mais aí, né? Ah, amanhã durante o dia vai vender. É, a nossa torcida sábado à noite gosta de sair pra jantar, né, cara? É. Chique! Mesmo na... Pô, Mauri, né? Restaurante, chique! É que acabou naquele cinema com poltrona, é diferente, é complicado, né? Você fala, jogo tem todo fim de semana. Né, restaurante, sei lá. Evidente. Sábado à noite dele deu um namorado, os caras não. Vai também, tá só o Rogério Ceni tá na dúvida, mas é pro jogo, a gente já sabe. Luiz Fabiano também. Ah, vai jogar também. Luiz Fabiano tá na dúvida ainda. Vai jogar amanhã. Amanhã é aquele jogo pra meter dois. Mas não é, tá aí lá parado na esquina. Tomou um pisão lá, não sei. Parado na esquina? É, tá lá na parada. Exatamente. É isso aí. Amanhã é dia, Goiás. É. Pato faz gol. Fazer a torcida sentir falta dele já, exatamente. Né? Exatamente. Amanhã o Goiazão velho de guerra lá no Morumbi. É, jogo pra 2-3 amanhã. É, o menino lá, o Rogério. Né? Mas eu tenho uma maldita da estatística que me deixa preocupado, rapaz. É. Se Goiás não ganha um jogo faz uma década. É chato. Né? Mas é o time chato. Do Goiás. Não, não é. Onde tá o Goiás, é? Você só tem estatística ruim pro meu Goiás? Time, não sei o que lá. Tá na zona de rebaixamento. Tem estatística ruim pro meu também. O Goiás não ganha um jogo, maldito de um Goiás jogo. É o décimo Goiás tá em 18º. Presta atenção numa coisa. Estatística é igual a mulher gostosa de biquíni. Mostra tudo, menos o essencial. Ganhou só 3, Sombra. Ah, não vem com essa, não. É. Não Goiás com... ganhou só 3 jogos até agora. Não interessa que ganhou só 3. O time do Goiás não ganha um jogo faz tempo. Quanto mais tempo, por pior que seja, quanto mais tempo um time está sem mais ganhar, perto da vitória. Mais próximo de um jogo de vitória. E não pode esquecer que o Goiás aprontou pra cima do Palmeiras aqui na arena, né? Aí aprontou. Também, foi aprontou. Uma das vitórias foi o Palmeiras assim, aqui de manhã, né? Assim, lembra isso, assim como eu digo, estamos o seguinte. Ou Fluminense, ou Flamengo, ou Palmeiras, ou Fluminense vão empatar. Um dos dois vai empatar. Não, nós não. Chega. Oba. Oi. Tá contigo, amigo? Bem provável. O Fluminense e Figueirense, né? São os dois clubes. Seria legal, que há 5 rodadas não tem... De todos os clubes que jogaram nas últimas 5 rodadas, são os dois únicos que não empatam. Seria legal, hein? Um empatezinho, hein? Porco e Flamengo seria legal, hein? Nossa, olha aí, Domênico. Tá, olha aí, o teu amigo aí, ó. Ué, você tá contorcendo. Olha teu amigo aí, Domênico. Não, tô dizendo que seria legal. Pra mim, um empate do Santos e Atlético Paranaense também é bom. Não, não, aí não muda nada pra vocês. Sabe o que ele falava? Muda, se nós ganharmos o nosso jogo, sim. Ele falava assim, time ruim uma hora vai ganhar, vai ganhar. Eu fiquei esperando, isso aconteceu? O meu tá na Série C. Malandro você. Já isso, Bento, já. Pra terminar, o Rogério, né, Sombra, tá meio ainda... Tá meio vitória, aquela coisa toda... Mas eu acho que semana que vem deve desenrolar o Rogério atacante. É que o Vitória, ele quer uma compensação financeira. Sim. Não é isso? Isso. Então, essa é o fator. Mas também, bicho, o São Paulo não tem, o São Paulo não pode dar 10 reais pelo cara. Esse é o problema lá do Vitória e do Náutico. Pra gastar dinheiro com isso, que se dane. Que se dane. E o Valdívia, chega quando? Que Valdívia? Não, não chega mais? Não chega. Não tem chega, mais Valdívia? Imagina. Acabou o Valdívia? Imagina. Não tem história de Valdir. Então chega no Feira. Eu não sei que você tá martelando isso desde ontem, do diretor de São Paulo falando. Já que falou que não tem nada a ver. Não tem nada de história aí. Precisa ver o Santos agora e o Lucas Lima. Vão ter dinheiro pra pagar o aumento lá dele lá? Vai ser vendido. Que aumento? Como vai ser vendido? Lógico, vai ficar, né, RG? Seleção brasileira. Essa convocação aí foi meio. Porra. Foi a bola meio quicando, né, RG? Ah, vai, velho. Você acha que só porque seleção vende? Ah, não, não. Não? Você acha que não, né? Isso acontece? Você acha que isso não acontece, isso né? Isso acontece, é? Não, imagina. Pessoal, deixa eu dar um recado importante pra vocês. Tá no ar, a gente já vem falando há algum tempo, a loja do estádio97.com.br. É verdade, a loja virtual do Estádio 97. E desde anteontem, nós estamos já vendendo os moletons do Estádio 97. São três modelos diferentes, belíssimos, tá bom? Então, além de todos os produtos que você já tem aí com o emblema do seu clube, é verdade, tem vários modelos, vários produtos com a logomarca do seu time, não é verdade? Você também encontra os produtos do Estádio 97. Visite lá, loja do estádio97.com.br. Ô, rapaz, legais demais, hein? Ó, deixa eu ver aqui, tem um moletom todo marinho, tem um que ele é todo mescla, e tem outro que ele é todo mescla e com as mangas em preto. Eu gostei mais desse, viu? É legal. Esse eu gostei mais desse, com capuz preto. Bem legal esse aí. Achei bem legal, hein? Gostei desse aí, viu? Tem tamanho P, tem M, tem tamanho G, GG e tamanho Portuga. Opa! É grande, só isso é tamanho Portuga. Ele é gordo, ele é gordo. Ah, mas eu sou alto, é diferente. E outra, eu tô engordado. Só eu, os magrelos aqui. Tô demorando magrelo. Bem legal, olha. Tem nas cores azul marinho, cinza mescla e cinza mescla com preto. Bem legal. Você vai adorar. Acesse hoje mesmo a loja online do Estádio 97. Loja do Estádio 97. .com.br. E além do moletom, tem camisa do Estádio 97, tem caneca do Estádio 97 e produtos do seu time, que muitos que você às vezes nem encontra em lojas físicas do seu próprio time. É muito legal. Visite lá, você vai gostar, você ajuda o seu time, recebe rapidamente na sua casa e é bem bacana, tá bom? Estádio 97 da Energia 97 também tem o oferecimento da Bozano, menino humano. Opa, é isso aí. Tô dando uma olhada nesse livro aqui do nosso convidado, é show. Legal, hein? O livro, hein? Nossa, obra, top, hein? Você vai falar da Bozano e na sequência nós vamos apresentá-lo. Com certeza, é isso aí. Bom que vamos, galera. O homem não perde aquele jeitão de garoto, é ou não é? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada. Nunca dispensamos aquela partidinha de futebol junto com os nossos amigões. Mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, meu irmão. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis. E contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que vai proteger e hidratar sua pele, velho. Sua pele que tá áspera, velho. Parecendo uma lixa de ferro. Nossa senhora! Tem que se cuidar, senão você não vai pegar ninguém, velho. No final de semana você vai parecer um arame liso, só cerca. Não machuca ninguém, nossa senhora. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, pra você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. Além de tudo isso, meu amigo, a Bozano traz uma grande novidade, hein? A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção oferece muito mais performance pro seu dia a dia, cara. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Muito bem, galera. Olha, nós vamos trazer hoje e apresentar para vocês um convidado. Ele já esteve aqui há vários anos no Estádio 97, inclusive pela primeira vez, quando a gente ainda tinha Energia 97. na sede da Avenida Doutor Arnaldo, 1135. Ah, olha aqui quantas vezes já teve com a gente. Pela primeira vez em 14 de junho de 2002, em 8 de março de 2003, em 27 de fevereiro de 2004, em 8 de outubro de 2004, em 14 de outubro de 2005 e quase 10 anos depois ele está aqui com a gente. Recebemos aqui no estúdio da Energia 97, 10 anos depois, Afanásio Jazade. Afanásio! Boa! Grande Afanásio! Opa! Muito obrigado! Sensacional! Sensacional! Pode falar, Afanásio! Pode falar! 10 anos? 10! Ah, vocês estão de brincadeira! 10 anos! Mas você tá mais. 10 anos! Só que você tá mais jovem! É, tá mais novo! Ficou mais novo! De longe não reconheci, mano! Tô mais bonito! Ficou mais novo em 10 anos! Fala a verdade aí! É que não é minha praia, Afanásio, mas tá bom! Você tá mais bonito! Mas olha, gente, é um prazer retornar aqui na casa de vocês! Eu estava falando com o Bar, estúdios maravilhosos, uma recepção magnífica. Vocês merecem, viu? Porque vocês fazem um trabalho muito bacana, um trabalho que poucas rádios fazem hoje, né? Porque hoje você pega o dial, todo mundo está rezando, orando, tomando dinheiro, não é? Expulsando capeta, demônio. Não permita, louco. Então, parabéns, viu? Parabéns pelo sucesso do Estádio 97. Mas, Afanásio, o que é isso? Você lançou livrinho de colorir agora, meu? Não. Ou você tá colorindo o livrinho? Não. Bom, também. Eu trouxe aqui para vocês... Pinta aqueles livros lá do Jardim de Inverno, Afanásio, sabe? Você vai colorindo os desenhinhos... Pintando pavão, não. Mas fala aí do teu livro, Afanásio, manda ver. Não, eu trouxe para vocês aqui, primeiramente, sim, um livro que foi uma homenagem que companheiros de profissão fizeram a mim, com 60 e poucos depoimentos, porque eu estou comemorando 50 anos de atividades jornalísticas. 50 anos, meio século apenas. E esses livros aqui para colorir, arte como terapia... E como é que é aqui? Terapia das cores. Eu estou trazendo para vocês num presente da Queen Books, sim, que é a distribuidora do meu livro dos 50 anos de jornalismo. Legal. Então eu trouxe aqui para vocês, se vocês quiserem sortear para os nossos sintonizadores, não é? Então seria uma surpresa, um presente aqui da minha visita a vocês. Ah, mas olha, a mulherada vai pirar com isso aí. A dona Cidália já garantiu dela. O Mato tem dificuldade de colorir no lugarzinho, certo? Meu, mas a mulherada ama isso aí. É? Virou pedra. Ô, Vera, agora a tua mulher tá lá embuchada, bicho, ela vai gostar disso aí. Vai gostar, eu vou levar isso aí. Não, mas... Ela para de me encher o saco, mano. Hoje tá na moda mesmo aí a galera, porque é muito legal quando a pessoa não tem, tipo, o que fazer e fica pensando bobagem. É legal ela utilizar o tempo. Não, mas é verdade. É legal ela utilizar o tempo pra fazer alguma coisa produtiva. É. Porque o que tem de mulher que às vezes não tá fazendo nada e começa a pensar bobagem. Ah, meu marido tá me traindo. Calma, já vou falar. Nossa, que pensamento machista, seu. Já vou terminar aqui. E vocês não deixam concluir o raciocínio. Vocês entendem? Porque depois vocês não conseguem compreender o que eu digo. Gente. O cara muitas vezes também tá com tempo ocioso. Aí começa a falar, pô, minha mulher tá isso, tá aquilo, tá me traindo com o vizinho. Véi, pega um livro desse daí e vai pintar, velho. Legal mesmo. Pega uma tela, vai colorir, vai fazer um quadro. O Benjamin começou a pintar faz pouco tempo, velho. É outra pessoa. Ele tá pintando aí, ele tá chupinhando os quadros aí do Romero Brito, né, Benjamin? Ele tá fazendo telas aí pra vender no mercado paralelo. Eu não sei desenhar a casinha. Ah, você sabe sim, é que você tá sendo modesto agora, sem falsa modéstia. Mas o Afanásio já concluiu? Não. Falta concluir. Mal começou. Senão, não fala, né, Afanásio? Vai. Não, tô aqui esperando as perguntas, os questionamentos, o fuzilamento. Tô aqui esperando. Tô aqui. Tô na minha. Fuzilamento, pô, você tá um Afanásio mais quase amor, não tá? Por quê? Eu fui diferente alguma vez? Não, você era mais ácido. Hoje você tá assim, mais ácido. Vocês não me deixam falar, pô, mano. Agora é o Afanásio aqui, ó. Olha o Afanásio aqui, do Corinthians. Que isso? Baile Fantasia de 77 aqui, ó. Formatura lá na PUC. Opa. Afanásio, sua nota pra quilometragem das marginais. Eu queria saber o seguinte. Pra começar. Começa. Esse idiota que nós temos como prefeito, ele tem que passar por um exame de sanidade mental. Porque não é possível que um cara com mestrado, doutorado, vocês percebem que tem esse negócio de mestrado, doutorado, é tudo balela. Quer dizer, o cara fica imbecilizado. Né? Então, se você pega um pedreiro, se você pega um cara que tá lá com a brocha lá pintando, o cara tem que ser razoável, tem que ser... Tá entendendo? Tem que ser sensível às coisas que nos cercam. Vai agora, piorar, o animal ele coloca. Dizer, ele é cercado também. Vai piorar. A partir do 17, todas as vias em São Paulo é 50 km por hora. Todas. Não, e outra coisa. Não. E outra. Por exemplo, no Ibirapuera, tem muitas ruas lá que já está 40. É brincadeira, 40. Né? Não é brincadeira? O cara vai então, correr do teu agora, lado na janela agora, e vai te roubar. Veja só. Cara. O que eu não entendo. É o que é que essa Câmara Municipal está fazendo? Será que está todo mundo na gaveta do cara? Por um carguinho, para empregar a tia e tal. Vereadores, deixem de ser sacanas com a cidade. O ano que vem tem eleição. Vocês, seus podres, vocês têm que... Olha, sinceramente, eu tinha que pegar um... Esses vagabundos, colocar na Praça da Sé, mas arriar o cacete neles. Porque não é possível... que um débil mental faça isso com a cidade, com a maior cidade aqui da América do Sul, e todo mundo fica calado. O Ministério Público fez o seu trabalho, demorou, hein? Demorou. Agora, chega lá no Tribunal de Justiça, não, o problema das sacolinhas em supermercado... Porra, quer dizer, me desculpe, desculpe, alguns desembargadores babando na gravata... Praticamente não sabe o que fazem. Que absurdo. Já estava tudo serenado, tudo apaziguado. É. Ele, não, porque não sei o quê. Ah, vão pentear macaco, viu? Sinceramente. Então, eu acho o seguinte, nós estamos mal governados no município, no estado. Tivemos aí há poucas horas uma chacina, uma matança na região oeste da Grande São Paulo. Brincadeira. O governador dormiu até as 2 da tarde. Como se nada fosse com ele. Agora ele vai lá na delegacia. Estou acompanhando as investigações. Na delegacia? Investigação é na rua que se faz. E não é ele pra investigar. Ele não conhece nada. Não conhece nada. E o careca? O careca? Não sei o que e tal. Veja. O careca, o secretário da segurança, é professor, administrativista, escreveu um punhado de livros aí. Só que não tem pulso, pra não dizer outra coisa, pra acabar, por exemplo, com esses vagabundos, meia dúzia que vem parar a Avenida Paulista, pra qualquer manifestação, para São Paulo. É verdade. E o careca, ele não sabe ler o que ele escreve. O direito de um acaba onde começa o direito do outro. Então, como é que pode meia dúzia de pau d'águas parar a Avenida Paulista? E ele não manda a polícia ir lá e meter o pau. Sentar o caibro nesses caras. Que negócio é esse? Estão arrebentando com a nossa cidade por falta de pulso. Por falta de cara que dê a porrada na mesa. Não, nós temos um governador. Ele que me desculpe, mas um banana. Um prefeito idiota. E nós pagamos impostos. E outra, como é que esse prefeito, ele quer... Ó, ele é mentiroso, descarado, sacana. Que ele fala isso, não, é pra proteger vidas. Proteger vida de quem? Quantos morrem atropelados na marginal? Aí veio um estudo do... Não, do DSV, DST, sei lá o quê. Não, morrem 18 pessoas por dia. Aonde? Aonde? Só se eles fazem autópsia na casa dele. Porque o IML não registra isso, não. Então ele tá mentindo. Ele tinha que fazer sabe o quê? Asfaltar as ruas, avenidas. Pra você trafegar com tranquilidade. Muitos acidentes acontecem. Porque o cara cai no buraco e é arremessado pra cima da calçada. E vão colocar mais 65 radares na marginal, hein? Mas aí que está. E sabe por quê? Porque cada empresa de radar belisca uma grana também, tem um percentual das multas. Então, estão só mergulhando nos nossos bolsos. Estão nos atacando, assaltando a mão desarmada. Ô, Afanásio. Diga, Sombra. Você está fazendo uma série de colocações e em alguns momentos, claro, fazendo ofensas também. Isso depois incorre em reações dos ofendidos. Ou não. Não, mas ofensa não. Ele é homem público, ele tem que ouvir. Se ele está fazendo mal para a cidade... Não. Ele não responde a nada, ele é xingado de ladrão, disso, aquilo na televisão, tudo, mas se esconde. Ele que vem explicar aqui, ele que vem explicar, porque tem o direito à retorção também, à exceção da verdade. Não, mas é isso que eu quero te perguntar. Então, por exemplo, você faz essas colocações fortes, fortes, colocações que não são usuais, né, que não são habituais, colocações que não são usuais da gente ouvir nos veículos, né? Mas é lógico, os atingidos depois, ou em outros momentos no passado, essas pessoas atingidas, elas vão pra cima de você. Não vão, foram, vão e irão. Ô, né? Sombra. Como que você. Então, como que você se defende dessas acusações? Se você já foi condenado em situações assim, como que você se livra disso? Como que você se defende? Me explica como que funciona isso. Ô, Sombra. Mesmo porque você é advogado. Deixa eu lhe dizer. Me explica. Pode se defender. Deixa eu lhe dizer. Não é questão de ser advogado, não. Não, deixa eu lhe dizer. Eu sou o criador do Disque Denúncia. Certo. O Disque Denúncia, eu criei em 1980, no meu programa Patrulha da Cidade, da Rádio Globo. Na ocasião, diziam o quê? Que eu estava querendo implantar o dedo-durismo no Brasil. Por quê? Acontecia um crime, a polícia ia investigar, era numa favela, numa habitação coletiva, isso aqui, e ninguém queria nem testemunhar, com medo. Bombas. Se a polícia não tem informações, é um crime que fica com uma autoria desconhecida, é um bandido que fica solto, enfim. Aí eu comecei a fazer o quê? A pedir que as pessoas ligassem para mim, no meu programa. Por quê? Se uma pessoa ligasse na época para uma delegacia, o policial ia perguntar, qual é o seu nome? O número do seu documento? E quem é que vai dar uma denúncia, fazer uma denúncia? Dá o nome, o número do documento, se o assassino, se o bandido, o traficante mora ao lado. Claro. Então, eu passei aqui a receber essas delações. Então, lógico, a gente fazia uma triagem, porque vem muito trote, muito lesco-lesco. Nós fazíamos uma triagem, dávamos uma peneirada e repassávamos para a polícia. Em um mês apenas, em um mês, o meu programa ajudou a Delegacia de Homicídios, só na cidade de São Paulo, a esclarecer 19 assassinatos misteriosos. Quer dizer, estava consagrado o Disque Denúncia. Porque eu não queria saber do cara o nome dele, se era branco, preto, qual era o saldo que ele tinha no banco. Eu queria saber a informação. E o que, que me interessava? Quem é que matou? Qual é o apelido? Quem é o traficante? Onde é que ele fica? Qual é o carro que ele usa? Qual é a placa? Qual é a cor? Como é? Eu repassava para a polícia que fazia o seu trabalho. Então deu certo. Mas só que até chegar a isso, eu fui processado, Sombra. Pela igreja, aquela igreja canalha, aqueles caras da esquerdinha, tá entendendo? Aqueles padres safados, uns que iam até na Febem lá, sentar no colo de garotos. Por sinal, eu provei... Você ganhou, né? Hã? Você ganhou. Todas. Eu sei. Todas. Então, o que acontece? Protetores de bandidos, não, associação de direitos, não sei o que lá, não sei o que lá, piriri, pororão, pororão. Mas eu fui em diante, porque eu falei, não, isso aqui eu... Diz que denúncia, se nós não tivermos isso, se as autoridades não tiverem isso a seu favor, vão ficar dando volta, correndo atrás do rabo como um cachorro. Então, está consagrado. Hoje, a polícia, ela funciona 80% com denúncias do Disque Denúncia. E ninguém ganha nada. Aliás, esse governador narigudo aí, há um tempo atrás, ele quis instituir, sabe o quê? Uma recompensa para quem... Mas vocês estão brincando? Alguém vai meter a mão nessa grana. Que está funcionando até agora de graça, numa boa. Por quê? Vamos premiar. Ah, é malandragem. Então, o que acontece? Hoje tem aí um Disque Denúncia, certo? Eles falam, não, 20 anos... Mentira. Mentira. O Disque Denúncia verdadeiro começou em 1980 comigo, mais exatamente em setembro de 80. Agora eles colocaram o número perfeitamente, maravilha, funciona barbaridade. Então, a polícia tanto inicia inquéritos com disque denúncia, como resolve problemas graças ao disque denúncia. Agora você diz, processo, muitos processos. Eu fui aluno, Sombra, companheiros, do professor Franco Montoro. Quando entrei na faculdade de Direito, primeiro ano, introdução à ciência do direito, ele foi meu professor. No quarto ano, filosofia e direito, ele foi meu professor. Ajudei Franco Montoro a se eleger governador de São Paulo. Só que ele colocou um bando de incompetente como secretário. E lógico, eu não tenho compromisso com ele, com nada. Eu tenho compromisso, primeiro, com a minha consciência e com o meu público. E comecei a denunciar. Bom, você sabe que todo mundo fala aí, não, Franco Montoro, bim, bum, bum, bum. Me perseguiu, me tirou o programa do ar, me processou. E o procurador-geral dele? Paulo Salvador Frontini. Deixa eu cuspir. Foi meu professor também. E era o procurador-geral de justiça dele. Me conheciam perfeitamente. Me processaram, não sei o quê, papapá. Queria até me enquadrar na Lei de Segurança Nacional. Por quê? Porque eram amiguinhos de bandidos. Você está lembrado quando faziam aquelas caravanas para casa de detenção? Teve até deputado, senador, que dormiu com preso na detenção. Que não dava para aguentar isso, pô! José Carlos Dias era secretário de Justiça. Numa rebelião, ele saiu de lá. E deu demissão, sabe por quê? Ele saiu de lá e levou pontapé na bunda dos presos, pô! Quando ele era secretário de Justiça, ele instalou no sistema prisional de São Paulo urnas nos raio são os corredores nas penitenciárias, né, presídios, para que os presos anonimamente denunciassem os carcereiros, contassem problemas. Veja que loucura, qual é o preso que vai gostar do seu carcereiro? Então, só com informações anônimas, começaram a barbarizar, não sei o que, perseguir, e foi justamente no governo de Montoro que tentaram implantar os serpentes negras no sistema prisional. Serpentes negras foram o quê? A grande semente do PCC. Do PCC. E aí, Franco Montoro, saiu tal, tal, tal, morreu tal, tal. Mário Covas, essa altura sou deputado, presidente da CPI do crime organizado em São Paulo. E tinha já informações de que uma movimentação estranha havia nas cadeias. Houve uma rebelião em Sorocaba. Pela primeira vez, eles ergueram a bandeira deles de cima do telhado. 1533 PCC. Saiu na primeira página do Estadão numa segunda-feira. Eu peguei aquilo e fui ao governador. Governador, estão articulando algo aí. Pá, pá, pá. E o Covas também, que não estava nada com nada também. Você com essa mania de repórter. É bandeira de escola de samba. Governador, não brinca. É pra lá. Tá. Bom, no Vale do Paraíba, nós estávamos fazendo lá uma diligência. Arrancaram a cabeça de um preso lá e jogaram no peito de uma juíza, que era juíza corregedora. Ela falou, não, deixa, pode deixar que eu vou lá para o juiz. Vai lá. Não entra, doutora, não entra, que os caras são bravos. Cortaram a cabeça de um cara e jogaram no peito dela. Ela acho que até hoje está fazendo tratamento psiquiátrico. Então, peraí. Não, não, dá licença. Do negócio. Não, mas dá licença. Então, o que acontece? Aí, eu recebo o quê? Eu recebo um documento manuscrito com a formação, o Estatuto de Criação do PCC. Primeiro Comando da Capital. Aí eu ligo para o secretário de Administração Judiciária, de Penitenciária. Benedito, não sei o que lá, mas um outro banana também. Secretário, tá acontecendo isso. Está tudo sob controle. Como? Controle dos homens, pô. Aí o que acontece? Eu fiz o quê? Encaminhei pra ele aquilo. E ele tirou um sarro. Mas, deputado, o senhor vai acreditar nisso aqui? Escrito com mau português, à mão e dando risada. Falei, o senhor queria que eles contratassem quem? O Miguel Reale para escrever o estatuto do PCC, pô? Aí eu fiz o quê? Publiquei o estatuto do PCC, pedindo informações oficiais ao governador, à secretaria, no Diário Oficial. Dia 15 de maio de 97, o PCC é a única organização criminosa do mundo, do planeta, que tem o seu estatuto em Diário Oficial. Tudo bem. Mas, ó, Afanásio, daqui a pouco a gente termina essa história e tal, certo? É que a gente tava por um outro caminho aí, daqui a pouco a gente vai falar de toda a história, do governo... Não, mas tem que explicar, sabe por quê? Esses caras, o que acontece? Como jornalista, eles têm medo de que você denuncie, de que você aponte irregularidades. Então eles começam a te processar, te encher o saco. Por quê? Um processo, você tem que ir a fórum, contratar advogado, tem que reservar horário para isso, tal, tal, tal, tal. Então tentaram me sufocar, sim, com muitos processos. Eu cheguei a ter mais de 120 processos. Que negócio é esse? Agora, esses processos, todos, o quê? Nenhum deles infamante. Todos pela lei de imprensa. Não, tudo por bem. Exercer a minha atividade. E felizmente todos ganhei. Mas daqui a pouco vamos focar no rádio, vamos falar de futebol e vamos falar das coisas vamos falar das coisas da justiça dentro do futebol. Vamos focar mais no futebol. A chacina ontem não foi num campo de futebol, não, hein? Ah, eu sei. 19 mortos lá e não era jogo, não, hein? Não, sim, mas tem muita coisa aliada ao futebol. Também. Vamos lá. 3284-7097. Esse é o Estádio 97. Oba, anota porque tá passando o avião aqui no Estádio 97. Ó. E você pode continuar passando também no pedágio do Sem Parar, Estádio 97, pedágio Sem Parar, lá no posto Shell, Chaparral, Avenida Condessa Elizabeth Robiano, número 2222, na pista local da Marginal Tietê, após a ponte da Aricanduva, sentido rodovia Ayrton Senna. O Mota tá por lá. E lá você também pode aprender como funciona o sistema do Sem Parar, que é muito legal, além de ganhar bonés e camisetas da Energia 97. Posto Shell Chaparral, da Avenida Condessa Elizabeth Robiano, número 2222. Pista local da Marginal Tietê, após a ponte Aricanduva, sentido rodovia Ayrton Senna. Dodô! Ó! Oh. Alô! Alô! Quem fala? É. Consegui, baralho! Truco! Quem é? Tadeu Gomes Nunes. Pode falar um negócio pra você? Eu também consegui, baralho. Tomei 3 do Chapecoense. Conseguiu. Ah, não se conseguiu, hein? 3-0. Primeira vez que o coelho come raposa. Você viu? Chegou às 3-0. É. Lamentável, né? Ô, meu velho, e o nome completo? Tadeu Gomes Nunes. Tadeu Gomes Nunes. E quantos anos? É, Lili Duque, que eu não ligo aí. Quantos anos você tem? 4.2. LG? Sim. Sexta-feira, 4.2. Ele aqui, Tadeu. Mota lá, tá dando, né? Ah, olha aí. Sensacional. Aí salvou, né? Igual aí salva. Aí não dá, ele distribui. Fazer é diferente a coisa. É. E qual que é o bairro aí, velho? É, Vila Formosa. Zona Leste, pô. Ah. Churrasco aí. Zona Leste. Leste. E o time, brother? São Paulo. São Paulo, mas ficou o ânimo do cara, velho. Mas você falou um São Paulo meio desanimado. É mais ou menos, meio inibido. Tricolou. Falei com o senhor Alexander e disse, fazer goles, tem que fazer. São Paulo não te anima, cara? Não. Eu tô animado, é que eu tô trabalhando aqui, cara. Eu tava fazendo um negócio aqui, né? Na verdade, eu tô começando a animar com São Paulo. O que você faz na vida aí? O que você trabalha? Oi? No que você trabalha? Eu trabalho na hotelaria do hospital. O quê? Hotelaria. Hotelaria? Eu amava como amava os hoteleiros. É, mas toma cuidado aí pra não meter sal na comida dos caras aí, velho. Ah, mas é do hotelaria, hospital? É do hospital, animal. Tadeu? Isso. Que hospital que é? É o Hospital do Servidor Público Estadual. Ah, tá. Hospital do Servidor Público Estadual, aqui na Vila Mariana, não é? Vila Clementino? Isso. Presta atenção aí. Vem cá, amanhã o São Paulo pega o Goiás no Morumbi. Olha o São Paulo, aqui. Vai derrubar o cara da mata. O que é isso aí, mano? É a buzina do São Paulo. Mas tá fraquinha, mano. Tá fraquinha, velho. Cuidado que pode entrar água na buzina do Corinthians a qualquer momento. É. Cuidado, hein? Ó, vai pegar o Havaí lá. Ó lá, ó lá. Não são favas contadas, não, é. Pô, parece um ganso isso, pô. Que porra é essa? A buzina do São Paulo entrou água, velho. Sem contar que, segundo o mano, a torcida do Havaí é a mais efervescente. Não, já foi. Polvorosa. Já foi. É. Tiraram vetaram os apetrechos das torcidas brasileiras. É. Ô, Tadeu. Oi. Me diz uma coisa. Amanhã contra o Goiás. Você acredita? É lógico que... 9 horas da noite. Ah, não, tudo bem. O problema não é o horário. Embora o Domênico ele tenha aí um problema com o horário das 11, que segundo o Domênico, o Palmeiras às 11... Mas não ganhou? Ele... Mas o horário também estendeu para das 4 e para as 9, também o Palmeiras tá ganhando. Não tá ganhando não, as 4, as 9 também não tá. Olha aí, Domênico. Não tá, olha aí, é o horário, não é, tá perdendo, perdeu. O último jogo foi que hora? 7:30. Perdeu. Aí perdeu. Jogou, tá... Perdeu de novo. Tem 3 jogos que só perde. O horário não é culpado. Acontece, perder acontece, mas o das 11 horas... O Palmeiras perdeu quantos jogos no campeonato? Não quantos sei. Tem aí? Aí, Vieira. Palmeiras perdeu apenas 6 jogos. 6? Dos seis. Ele, duas foram em casa e nas 11 da manhã. Pô, 6 é um terço dos jogos. Né? Um terço dos jogos que perdeu. Ganhou 8, empatou 4, perdeu 6. 6 é um bom número de derrotas? Quantas rodadas temos? 18? Depende. 6 é um bom número pra quem não quer cair e não é um bom número pra quem quer ser campeão. É plausível sua explicação. É. Ô, Tadeu, mas pega o Goiás amanhã. Vocês aí eu não gosto muito de estatística, né, cara? Eu gosto, aliás, de estatística, mas quando contra o meu... Esse tal do Goiás, cara, ele não ganha uma partida faz tempo. Eu fico preocupado com esse negócio, cara. Deixa, eu penso igual a você, cara. Toda vez que a gente vai pegar time ou qualquer jogo que vai ter, que tem esse negócio de estatística, meu irmão, é aquilo lá. E estatística é pra ser derrubada, né? Entendeu? Só que, por outro lado também, cara, pelo que o time vem jogando, e o time do Goiás vem jogando, Eu acredito que não tem a chance dessa estatística ser mudada, não, cara. Você acha que o São Paulo cresceu individualmente ou no coletivo? Coletivo. O Osório, tô gostando bastante do Osório, tá trabalhando bem, entendeu? O único problema é que nem falar, porra, você tá animado. Eu tô animado com o time e com o trabalho. Se ele conseguir dar continuidade, ótimo. Acredito que principalmente pro ano que vem vai dar muito fruto. O problema, cara, é essa porcaria dessa diretoria que só faz M, cara. Esse é o problema. Tá? Entendi. Você queria o Valdívia, amigo? Oi? Você queria o Valdívia? É mais uma piada da diretoria, cara. Mais uma piada da diretoria. Ó, mas a piada não chegou ao final. Eu fui no jogo do domingo passado. Tá? Eu tinha cancelado esse plano sócio-torcedor há mais desde quando essa diretoria entrou, tá? Falei assim, porra, vamos lá colaborar com o time, tal, tal, tal, tal. Aí renovei segunda-feira da semana passada, tá? Não, não só pra ir nesse jogo, não. É mais pra ajudar o time, tal, tal, tal, tal, tal. Beleza. É negócio de carteirinha, né? Resumindo assim, eu sequer consegui comprar ingresso pro jogo. Conclusão, eu consegui comprar via internet, entendeu? Porque ó, eu assinei aquele plano de R$30 que dá direito a você comprar 48 horas antes, correto? E 48 horas antes, tem amigos meus, tem conhecidos meus que tem o plano sócio-torcedor e não consegue comprar. Porque, não, porque já compraram, sempre tem alguma desculpa. Só que por internet, não dá pra entender, você paga um plano sócio-torcedor e você não consegue comprar ingresso. E por internet, normalmente, você consegue comprar. Quer dizer, é totalmente furado, ele foge, eu acredito que ele foge muito do plano do Corinthians... do Palmeiras, entendeu? Ele não valoriza o sócio torcedor. Tanto é que teve essa menina aí que teve, que eu tenho que averiguar o que realmente aconteceu. Mas só o que o diretor de São Paulo fala assim, tem 70 mil sócios, entendeu? E vocês vão se preocupar com um. Eu falei, não, na verdade, a pessoa que está no marketing ou que está na diretoria, que é presidente, tem que se preocupar com todos os torcedores. Não é porque porque você tem que ter o direito de falar, de ter uma democracia para você poder falar, não, isso é ruim, isso é bom, é a sua opinião. Mas quem foi que alegou, amigão, que essa declaração que você acabou de citar aí? Cara, eu vi aqui via internet, entendeu? Eu vi aqui, vi internet, foi ontem mesmo, sabe? Porra, me deu até uma revolta. Entendeu? Mas foi em blog ou foi algum portal? Foi portal da Globo.com. É, porque entendeu? Se de fato o cara declarou isso daí, é um absurdo. Não, um imbecil, cara, um verdadeiro imbecil. Tá o Afanásio aí, tá, eu vi que ele tava falando, tal. Sabe, é uma pessoa que eu admiro, mas, assim, se for analisar, o país, ele tá aí numa descambagem tão grande, cara, que você é obrigado a duvidar de tudo. que até o Soma fala, não, vamos falar de futebol, não sei o que mais. Você fala, cara, você não pode acreditar hoje mais em idoneidade de árbitro, em idoneidade de federação, em idoneidade de prefeitura, de governo, de presidência, em idoneidade de nada. Tá virando uma piada geral, porque o Afanásio falou, ah, não, pá, pá, pá, pá, eu fiz isso, fiz aquilo, tal, tal. Se o Afanásio fosse presidente hoje, eu não conseguiria falar, fazer nada, porque não é o presidente que manda, é o sistema que manda, é a realidade. E se você for analisar, é tudo, cara, tá... O futebol tá no contexto, ele tá, né? O país, ele tá indo numa coisa tão nojenta, cara, que é a vontade que dá, tipo assim, se tivesse oportunidade, cara, de sair do país, assim, é a primeira coisa que eu faria, você não pode ter nada, você não pode comprar nada, você não tem direito, você só tem deveres, aí você vê acontecer isso tem a escalação a convocação de jogadores, aí a porra da CBF, desculpa falar isso, mas a CBF não paga nada, prejudica os times, aí os times, por que dizem amém? Cara, é tudo o mesmo esquema, cara, você sabe, na verdade a gente assiste, a gente ouve vocês, escute vocês, tal, tal, tal, é mais porque se não der risada, cara, se não pensar de outro jeito, antigamente eu pensava, não, puta, futebol é isso, futebol é aquilo, mas eu já deixei de pensar isso há muito tempo, cara. Não dá pra você colocar isso como prioridade na sua vida, ou que vai ser uma coisa que, ah, nossa, perder, perdeu, eu já não discuto mais, já não aposto mais, já não me desgasto mais, porque não adianta, cara, é o geral. Onde você tá tem janela? Tem. Não, não faça isso, hein? Calma. Pela. Que conversa. É segundo, terceiro andar. É uma barbaridade, se joga, precisa de audiência o programa, não, velho. Cara, eu quero imagens. Pelo amor de Deus, eu tô preocupado com isso. Eu quero imagens do assassinato. Pelo terceiro Deus. Ninguém morre, só se ele pular de peito na lança. Não precisa estar preocupado não, que eu tô bem resolvido, cara. É a realidade. Ah, bom, hein? Pelo amor de Deus. Não, mas você tá muito triste, cara. Não, cara, mas... Muito triste. Gente, eu falei alguma besteira, cara. Não, você não falou, não. Nenhuma. É que eu tô brincando, tô tentando quebrar. Não, tá... Total, sexta-feira, velho. Tapa na camurça, mano. Faz que nem o RG. Nada que uma cerveja não resolva. Então, uma dúzia. O RG é uma cerveja? Claro que uma dúzia. Beba com moderação. O RG escova o dente com cerveja. O RG tem um amigo dele, Sérgio Bel, que o cara foi batizado com o nome de moderação. Então ele chama o cara e fala, tá aqui o moderação. Ô, Tadeu, mas se você for amanhã no Morumbi, esquece de ver o Luiz Fabiano, viu? Ele tem um corte no pé esquerdo, não joga. Corta pra mim, por favor. E o Rogério Ceni é dúvida. E o Rogério Ceni é do... Deixa eu perguntar uma coisa. Você é São Paulino, tá ligando aqui? O Afanásio. Diga. Você, todo mundo sabe, é corintiano. Muito. Roxo. Roxo. É. Aliás, você já foi condecorado pelo Corinthians, como ilustre corintiano, etc e tal? Não, eu não. Mas eu vi uma foto tua com a... Não. Eu condecorei a Marlene quando era presidente, eu era deputado, né? Foi nos 90 anos do Corinthians. Ah, então, tá bom. Exatamente. E o mano que imita Marlene Matheus, como ninguém. A melhor imitação que existe é o mano. É a melhor. Só tem que você não faz, hein, mano? É que ela saiu de cena, faz tempo, né, que ela não aparece. Pergunta pra você, qual foi a sua maior tristeza como corintiano, Afanásio? Minha maior tristeza como corintiano, rapaz, foi em 88. 88? Foi em 88. Ah, o Corinthians foi campeão, hein? Foi campeão paulista. Não, então, não, mas veja só, não... Perguntou da maior tristeza, não é? O meu pai estava internado no Incor. E ele assistiu o último gol da vida dele, feito pelo Viola, né? E depois de uma semana, meu pai faleceu. Então, como corintiano, foi a minha maior tristeza. Uhum. Né? Mas em termos de derrota? Eu não me lembro, não, viu? Não lembro? Não lembro. Porque é um negócio de derrota. O Corinthians, ele é tão grande. Ele tem tantas... glórias. E, sei lá, aconteceu um tropeço, eu esqueço e amanhã vai ser melhor. Você já foi na Nova Arena, ou Afanásio? Não. Não, ainda não foi pra... Ô, Afanásio, já que a gente tá falando meio de futebol do Corinthians, você não ficou triste com nenhuma derrota do Corinthians, mas e aquele 7-1 lá do Filipão que tomou aqui? O que você achou daquele troço lá? Não, do lá jogo? Não, lá não foi o Corinthians. Se fosse o Corinthians, seria outra coisa. Mas o que você achou daquele jogo? Lá foi o selecionado dele, né? O que você achou daquele jogo lá? Uma droga. Eu acho que teria que ter denegriu a não, imagem outra, da não, seleção. Eu acho o seguinte, viu? Não, se você fosse contar direitinho, eu acho que teria que ser de um 11-1. Ah, ia ser mais. Ia ser mais. Os caras tirando o pé. Então, olha, vocês estão falando aí e tal, eu tô aqui quietinho, só ouvindo. O nosso ouvinte é Daniel, né? Tadeu, desculpa. Tadeu Daniel. Vai lá. Então ele falou muito bem, numa boa. E veja só. O torcedor é o castigado. O torcedor paga tudo. Nós temos o ex-presidente da CBF em cana. É verdade. Prestes a ir para os Estados Unidos e pegar uma outra cana e voltar. Nem tá voltar, fora. Né? Não, vai voltar, mas encaixotado. E o presidente atual, o Dom Juan, né? O coronel das menininhas, não sai nem de casa com medo também de ir. Não. Se passa um cara de polícia, ele já corre. Primeiro buraco, ele se esconde. Quer dizer, ele falou que ele pode ir para qualquer lugar do mundo. Pode. Pode. Não vai. Mas ele falou que não tá com vontade. Mas eu dou sombra. Qualquer um pode ir. Não, pera só. Qualquer um pode ir pra qualquer lugar do mundo. Mas então, veja só. Eu acho o seguinte. Pessoal, eu acho o seguinte. Eu até outro dia numa emissora de televisão falava o seguinte. Poxa, as torcidas, elas têm que ser respeitadas. De todos os clubes. Mas os torcedores, eles têm que colocar a cabeça no lugar e os pés no chão. E pensar o seguinte, que eles são apenas mais um número. Os caras se matam nos campos, nas ruas, enquanto que os tubarões do futebol estão mamando, metendo a mão, gargalhando às custas da torcida. Verdade. O sujeito às vezes deixa de comer, deixa de dar comida para a família, para assistir o seu time, vai a pé, não tem dinheiro mais nem pro metrô. E os tubarões estão aí mamando, roubando, metendo a mão. Então, gente, calma. Futebol não é tudo na vida, não. É uma distração, é uma brincadeira, é um lazer. Falei e esses gatunos estão enriquecendo às custas de vocês, torcedores. Futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes. Ô, Tadeu. Tadeu? Oi. Cara, um grande abraço. Deixa o seu palpite aí para São Paulo e Goiás. Só falar da escalação da seleção. Vocês não entendiam porque o Kaká foi convocado, entendeu? É, porque vai jogar nos Estados Unidos. É, muita coincidência, né? Não, foi feito para Marte mesmo, da coisa. É que de Costa Rica, é que o Kaká lota estádios lá, cara. Eu vou te falar um negócio, hein? Ficam dizendo que Estados Unidos era só os ticanos, que eu não jogo, não sei lá. O americano caiu no gosto do futebol. Os caras estão lotando estádio até lá. Até brigando estão, Sombra. Já começaram até a brigar. Olha que o futebol levou de tudo, bom e ruim. Na NFL, o cara fica do lado do outro e não acontece só, nada. Só vamos aguardar para ver se quando acontecerem as brigas lá... Que a trozoba vem, né? A lei. É, sim, aí é a aplicação da lei. É. Aplicação da lei. Não, mas pode crer, Sombra, se tiver briga lá, tem brasileiro e argentino no meio. É, na verdade, é brasileiro e mexicano. Mexicano. Brasileiro e mexicano, Fanato. Vamos ver, né? Mas tomara que... Mas é bom que mais um mercado lá, lote, que... Né? É um puta mercado, né? Quem sabe os caras começam a comprar mais nego aqui pra gente não quebrar. Ô, Tadeu, um abraço, viu? Tudo de bom. Rapaziada, ótimo fim de semana. Continua sempre assim, sempre fã de vocês. Muito obrigado. Sem comentários. Valeu, Tadeu. Deixa eu só perguntar só mais uma coisa pro Afanásio. Afanásio, tem alguma notícia do Gil Gomes, cara? Alguma coisa? Nem se são... É, o Gil Gomes, ele está muito doente, né? Ele está muito doente, mas está sendo bem tratado pela família tal, e tal. E a gente, às vezes, dá um toque, bate um papo. Tem outros colegas que o visitam também, não é? Mas, enfim, tá legal. Grande torcedora portuguesa. Tomara que ele melhore, né? Um abraço pra todo mundo aí, ótimo fim de semana. Você também, amigo. Valeu, Tadeu. Você também, muito velhinho. Obrigado, viu? Obrigado, cara, valeu. É, vamos falar aqui da promoção do avião do Estádio 97. Sabe como que funciona? Você tem que anotar quantas vezes você ouve passar o avião do Estádio 97 aqui no ar durante a apresentação do nosso programa, tá bom? É, durante o Estádio 97, em várias oportunidades, a gente solta o efeito sonoro de um avião. Você já ouviu, não ouviu? Então, aí, no dia 28 de setembro, o primeiro ouvinte que entrar no ar, no 32847097, primeiro ouvinte que entrar no ar, que tiver o passaporte em dia, em única chance, acertar. Quantas vezes ouviu passar o avião do Estádio 97 num único dia do programa? E se acertar, tem que acertar, vai ganhar o direito de viajar para Barcelona para assistir U2, levando acompanhante. Vai ficar em hotel 5 estrelas. vai ganhar ingresso pra ver o YouTube na Red Zone. Você e o acompanhante. Você acha que vai deixar o acompanhante no hotel? Imagina! Olha que chance legal pra você ainda viajar. Vai pra Europa, vai visitar a Catalunha, que é um lugar lindo de morrer, cara. Lugar maravilhoso. Você vai conhecer a Catalunha, que é um lugar maravilhoso pra você tomar um bom vinho, pra você fazer grandes compras, né? Oh, que delícia. E detalhe, estive vasculhando aí, conhecendo uns vlogs, tal, de galera que já viajou pra Barcelona. Barcelona é um lugar barato, viu? É, da Europa, é um lugar bom, barato pra comer. Então fica tranquilo, viu? Tá vendo um detalhe também? Restaurantes estrelados, só na região da Catalunha tem 50. Então, se você é um cara que gosta de gastronomia, prepare-se pra comer. Lógico, se você for o vencedor, não é não? É, meus amigos, também grandes eventos esportivos acontecem na região da Catalunha. Não é só show, não. Por exemplo, a Fórmula 1, não é não? É, o circuito de Barcelona. Se eu não me engano, vai dar até tempo de você conhecer o circuito. É maravilhoso. Por isso que todo jogador gosta de falar, jogar no Barça. Porque também morar em Barcelona, que delícia, hein? Promoção avião do Estádio 97 te leva pra ver o show do U2. E tá sold out. Comprar ingresso desse show? Esquece. Só através da Energia 97, do Estádio 97. Então anote aí quantas vezes você ouve passar o avião do Estádio 97. E um show à parte é viajar através da Singapore Airlines, né? Ei, companhia aérea maravilhosa, hein? É reconhecida mundialmente pela excelência nos serviços. E eles estão com uma promoção de passagens aéreas aí. Até o dia 30 de setembro, você compra passagem classe econômica a partir de $808. Consulte o site singapoareair.com ou consulte seu agente de viagens. Também apoio da Agência Catalana de Turismo. Catalunha, um destino incrível para os seus negócios. Ó, tá passando um avião agora, ó. Esse aí tá valendo, hein? É, olha aí o avião passando. Que beleza, hein? Que vamos, hein? Esse é o Estádio 97 de Energia 97. Oferecimento das baterias. Eliar, amigo. E olha, você sabe o que é uma bateria original de montador? É aquela bateria que já vem com os carros quando eles saem da fábrica. A bateria Eliar é equipamento original a mais de 80% das montadoras. Isso para carros, caminhões e motos. E quem mais entende carro, reconhece e atesta a qualidade do Eliar. Então faça a escolha certa na próxima troca de bateria. Escolha Eliar, que vai muito além da partida e é a bateria do Neymar Júnior. E mandar um abraço especial para todos os distribuidores e revendedores da Eliar, porque bateria zumbinha é Eliar. Ah, vamos ver notícias do porco aí, Dodô. Joga a bolinha pra não ver hoje. Fala de nós, né? Aí, fala de nós então. É, verdade. O que tem? O Zé Roberto vai pra lateral no jogo contra o Flamengo. Zé Roberto vai pra lateral e o Barrios e o Alexandro brigam pela vaga de centroavante. Na sua opinião, quem deve ser o centroavante? Se ele manter a coerência, o Alexandre sai jogando. É? É, porque ele saiu jogando no último jogo e foi bem. Foi um dos poucos que foi bem. Eu acho que ele deve sair com o Alexandre, acho. E os ingressos estão esgotados, hein? Já? É. Sim. Vai ser um jogão, hein, Domênio? Ingressos esgotados. A torcida do Palmeiras é sensacional. Olha, mas esse é o último jogo aí pro Palmeiras poder, talvez, aí mostrar que tem alguma coisa no campeonato, hein, Domênio? É, porque precisa ganhar, dessa, né? Tomar uma traulitada do Flamengo aqui, já era, hein? Se perde esse jogo, aí começa a pode começar a dar Deus até pra zona o G4 aí. Não, e aí a torcida começa a pressionar, o elenco fica com aquele... começa já ressabiada, né? O azedume começa a imperar no elenco. Eu já vi cara embaçando a do Marcelo, crítica com o Marcelo. Quem você acha que... Ô, Afanásio, na ordem aqui de classificação, quem você acha que pega essas quatro vagas aqui pra disputar a Libertadores ano que vem? Ó, o Corinthians tá liderando, tem o Atlético Mineiro na vice-liderança. O Atlético, ele é forte, né? Mas o Coringão, acho que tem que tá entre uma... O Coringão é um deles. Sei lá, eu... deixa eu ver... Do oitavo pra cima, todo mundo ainda tem chance, né? Tá muito... Acho que do nono pra baixo já começa tá, meio que tá embolado ainda, né? Sim. Tá embolado. Olha, o Corinthians, o Atlético. Você acredita São no Paulo, Grêmio? São Paulo. É lógico que ele acredita no Grêmio. Olha, mas o Grêmio ele tava também, tá meio badaço também, né? Tá meio capenga, mas o Roger deu uma ressuscitada, né? Se tivesse com o Filipão, não acreditava não, mas o Grêmio deu uma ressuscitada agora. Veio do Atlético mas ontem. Mas tem muita água pra rolar ainda, viu? É, tem muito campeonato. Muita coisa ainda pela frente. E outra, Chega uma hora, parece que alguém liga uma tomada, então o jogador começa a cair. Né? Começa, não, fulano tá no estaleiro, outro não sei o quê, outro tá com a unha encravada, tal, tal. Parece até uma composição para dar uma mainada, entende? Agora, mudando de... Só para botar um pouquinho mais de tempero no papo aqui, um pouco mais bem de pimenta. Sim. Olha, é o seguinte, vocês falam em árbitro, eu sou antigo, eu falo em juiz ainda. Viu? Sim, juizão. Esse negócio, juiz. É claro que é juiz. Juiz. Claro, pô. É quem decide, pra, inclusive, para um negócio de concurso de cachorro, é árbitro. É juiz que vê se o rabinho tá bom ou não. Tá lá, pô. Olha esse negócio de árbitro e tal. Concurso de cachorro. O que eu acho é o seguinte, voltando então. Eu acho o seguinte, os juízes estão acabando com o futebol. Tá ruim na farage. Não, os caras, eles estão com uma autoridade que eles não têm. Uma tremenda empáfia, cada bobaginha, querem já cartão amarelo, expulsar, querem botar banca. Nem a polícia tá com a autoridade que eles têm. Então, nem a polícia tá com a autoridade deles. Então, olha, grandes espetáculos estão sendo destruídos por esses juízes de meia pataca aí. Mas, Afanásio, para analisar, ó. O jogador de futebol é um bicho folgado. Folgado e mal educado. Porque o cara acha que ele tem o rei na barriga, ele acha que ele pode tudo. Numa dessa ele começa a querer peitar o árbitro, fala, tá vendo esse estádio aqui, ó, todo mundo tá gritando meu nome. É o seguinte, é que existem alguns que são psicopatas, pô. Como assim, psicopata? Não, tem uns caras que você percebe que são doentes, pô. É juiz psicopata? Não, jogador. Porque é o seguinte, o cara, ele é profissional, ele tem que conhecer um pouco da legislação do futebol. Então ele sabe até onde ele pode chegar no juiz, como vai reclamar, como não. Agora, tem uns caras que eles são burros. Não sabe nem a regra do jogo que tá jogando. Isso é verdade. Não sabe nem a regra do jogo que ele joga. Mas de tão burros, eles aprontam tanto e são expulsos com uma idiotice. Então eu falo, mas esse cara tem que ter um tratamento psiquiátrico, pô. Não vou citar nome aqui, que eu acho que o Sombra, ele tá meio assim, então vou citar nome, dá um nome. Mas olha, tem lá no Rio São Paulo que eu vou te falar, viu? Também, sinceramente. O atacante lá, passar, né? Passar num mata-burro, ele... Não, mas era muito... Mata-burro! Mas o Afanásio... Mas você tá sensacional. Ele passar num mata-burro, ele para. Não, o que eu acho é o seguinte... Você tem razão. Os caras ganham uma tremenda grana. Os caras são tratados como bibelôs, alimentação... Mas vai entrar em campo e faz... Mas ele é burro, malandro? Você acha que ele não faz o que quer? É doente mental. Ele é malandro, Afanásio. Ele não quer jogar, ele quer ser expulso de propósito. Doente mental. Proposta, Afanásio. Isso aí, o Portuga, eu manjo pelo jeito de andar e pela cara. Pelo jeito de andar. Você vê que é uma figura... Olha, não, mas sinceramente, você vê... É uma figura de meio aloprada. Lombrosiana. Lombrosiana. Desculpa, que Lombrosiana. O que significa que é lombrosiana? Explica, porque a gente não sabe o que significa uma figura lombrosiana. Cesare Lombroso, era um criminalista italiano, né? Então ele tinha uma tese de que o criminoso nato você reconhecia pelas feições do rosto, entende? Pela batata do rosto, pelo nariz, pela testa, tal, tal. Então, se você colocar uns caras aí na isso aqui tá parecendo aquela sala de... Cara de retrato falado. Sala de reconhecimento. Se você colocar uns jogadores aí, sinceramente, todos pro Juquiri, pô. Juquiri. Agora, não foge da raia, não. Não foge da raia, não. Eu não tô fugindo. Olha aqui pra todos nós e não tenha medo de dizer verdade. De retrato qual falado? De nós aqui não, tem cara de figura longa? Olha o tamanho do cara aqui do meu lado. Não, mas pode falar. Esse é um demente. Esse a gente sabe que é um animal. Esse você não precisa nem contar esse animal aí. Com base na sua experiência isso de vida... Eu te mando por e-mail depois. Com base na... Não. Agora eu vou afinar. Eu queria saber quem que ele achava daqui afinar, que era psicopata. Tá do lado dele, de vermelho ali. Se eu tivesse que escolher um, Afanásio... Eu não penso. Eu não tenho a menor dúvida. O Sombra não falou pra escolher um. Falou quem? Vários. Não. Vários. Vários. Vislumbrando se ele achar que tem três, quatro. Merecedoras de um tratamento. Se houvesse um crime. O Afanásio olhou diferente pra mim agora. Se tivesse um crime daqueles de parar o Brasil das atrocidades, da forma fria, calculista, aqui na rádio, eu, se tivesse que testemunhar, alguém, a polícia me perguntar, Eu indicava um sem pensar. Ah, não, a frio e calculista também. Tá na tua frente. É. Sombra. Sombra. Sombra. Ele é maníaco. Sombra. Ele é maníaco. Isso é, é verdade. O ele Sombra é daquele que explode o hospital o infantil e vai pra casa dormir. O Sombra é aquele que é ele capaz tá de matar que é. E é o primeiro a chegar no inteiro. Ele tá falando que é. E ele é assim, ele tem aquela característica de matador em série, sabe? Ele articula. Como assim, o Sombra? O Sombra, pra você ter uma ideia, Fanazzi, ele assiste o CSI e antes de terminar o desfecho ali da polícia pegar, ele já sabe o que foi. Ele começa a notar as brechas que o assassino deu. Ele falou, ó, esse crime não foi perfeito por isso. Abençoar a próxima. Isso. Ele começa já meio que manipular de uma forma. Você lançou a bola e foi um bumerangue. É. Voltou nele. O que você tá achando dessa moda aí? Ele sente prazer. O que você tá achando dessa moda do pessoal entrevistar os bandidões? Igual o Gugu vai lá fazer sua entrevista com a Richthofen, goleiro Bruno, esses caras aí estão no foco da coisa. Você tá achando inclusive, emendando na pergunta do Portuga, como é que é isso? Pegar o cara na rua, não, como a gente fazia. Entrevistar no Juquiria, tranquilo. O cara depois com um contratinho assinado, levando uma grana e tal, pô, até aí... O preso é... leva uma lá pra falar pra... Ué, os jornais não falaram que o Gugu pagou não sei quantos milhões pra aquela vaca lá. Ah, é? Eu não sabia dessa, pro deputado. Não, os jornais saiu, lá, saiu. Pô, que é isso? Mas o Afanásio, o goleiro Bruno, o goleiro Bruno que tá preso, ele ainda acredita que ele possa sair e jogar futebol. Você acredita que o Bruno ainda possa dar continuidade? Ele deve estar treinando pacas lá, né? Pô, tempo ele tem pra treinar, né? Ali, ele alimentação boa, balanceada. Mas você acha que ele possa voltar ainda a jogar nos gramados brasileiros? Não, não. Né? Caso assim, talvez até em condições estivesse. Agora, quem é que vai convocar? Quem é o cara que vai convocar? Vou e o medo? Pro Bruno. Ah, teve o Clube Mineiro que fez uma proposta pra ele. Medo, né? Oh, mas ele não ia pipocar de jeito nenhum, hein? Ó, oh, falar em... Aí é outra coisa. Falando em morte, etc e tal. Sabe quem morreu, velho? Serras, ex-goleiro do Santos. Jogou no Grêmio também. No Grêmio, não, mas o importante no Boca é o Santos. Também. Quem Santos? O importante é o Boca. O importante é o Santos. Aquele time do Santos era um time massa. Jogou na década de 70. Entre Santos. 70 e 74. Jogou muito. Entre os três maiores goleiros da história do Santos, velho. Gilmar. Serras, Rodolfo Rodrigues. Rodolfo Rodrigues. Rodolfo, pelo amor de Deus. Pra mim, os três. E o Edinho, né? Peraí. E o Edinho. Pô. Marola não entra aí? É, Edinho, pô. O traficante. Você respeita meu filho. Marola, pô. Marola foi um bom goleiro. Cláudio foi. Ele tá no Chilindró, não tá? Não. Quem? Marola. Lembra, lembra do primeiro nome do Marola? Ferdinando. Fiodermundo. Fiodermundo Marola. Fiodermundo Marola Júnior. Cláudio foi um bom goleiro. Marola foi um bom goleiro. Posso falar? Foi um bom goleiro. Fábio Costa pegou muito no Santos. Você vê o que, que é a mas vida, os né? três, pra mim, os três principais são... Você viu o que, que é a vida? O Pelé, ele rejeitou a filha. Respeita as criancinhas. Pô. A cara dele, a voz dele. É o não reconhece até hoje os netos. Ela morreu, tal, tal. E ele tem que encarar a fila pra ver o filho no chilindró. Atirou, atirou. Não, atirou, mas atirou. Ele encarou duas filas lá. Viu? Mas foi, não, né? Chegou aí, né? Triste, né? Teve revista? Estádio 97 tem oferecimento da BV. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem? Tudo bom! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Também é oferecimento de Eliar, muito além da partida. O Estádio 97 também tem oferecimento de HDI Seguros. Você tá lá no seu carro, bacanão, fim de semana, tá esperando o sinal abrir, de repente, batem no seu automóvel. Putz, encheu o saco, hein? Você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é o Cauã Raymond. Essa batida vai juntar gente pra olhar, hein? Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu automóvel. Assim, o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Vai fazer ou renovar seu seguro? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de Bate Pronto. E lembrando, continua acontecendo, tá lá. O Motinha, no pedágio sem parar, Estádio 97, lá no posto Shell, Chaparral, Avenida Condessa Elizabeth Robiano, número 2222, na pista local da Marginal Tietê, após a ponte da Avenida Aricanduva, no sentido rodovia Ayrton Senna. Motinha tá lá, Benjamin. Finalmente, né? Por quê, Benjamin? Não, finalmente, porque a mesa eu falo, quer dizer, ele não vai pra Zona Leste. Porra, o Mota só quer ir. Que hora que você acha que quando acabar o evento lá da rádio, que hora que você acha não, que não o evento da rádio, o pedágio sem parar. O pedágio, sem parar. Que hora que você acha que o Mota chega aqui em São Paulo? Ele tá em São Paulo? Não tem problema nenhum. Ué, A hora que ele vem, bem que ele vem na contramão. Segundo que ele vem mais tarde, em 20 minutos ele vai. Os caras estão pedindo pra que o Mota vá pra Osasco. É Osasco, por que os caras estão pedindo pro Mota ir pro Osasco? O Mota. Qual o problema? Os ouvintes aqui estão pedindo. O Mota tá sugerindo aqui, ó. Faremos também. Mas sabe o que eu entendo, cara? Só porque ontem ele ficou até as 2 horas da manhã na rádio, não quis vir trabalhar durante o dia na rádio, cara. Eu vou te falar, meu. Aí vocês dão boi? Ele fala do Valdívia. Acredita nisso? Não, essas boiadas. Olha, tem desconta dele, o Domênio tem razão. O dia o Domênio falou assim: olha, você gosta desse cara aí, você não vale nada. Olha, eu gostaria de pedir. Eu não sei, pessoal do marketing, aí, olha. Pessoal do marketing de Havaianas, Pedro, o pessoal aí de Rider. Sim. Olha, o pessoal de Samoa, não sei nem se existe. Ipanema. Ipanema. Se vocês quiserem, olha, fazer um patrocínio das ações aí do Mota, pode chegar. Porque, olha, o verdadeiro chinelinho do rádio chama-se Cláudio Mota. Não, e quando ele trabalhou um dia até 12 da manhã... Chamar o cara de chinelinho. Ele multiplica isso por 10. É brincadeira. São 2 meses. Eles arrebentam o rapaz. Mas não faz nada. Faz nada. Isso aí é vagabundo mesmo. O Mota é um cara que a gente tinha que botar ele num vaso e regar todo dia. Ele é uma planta. É uma planta. Ele é uma samambaia. É, e tem um QI de uma samambaia. Não. Bem. Depende da samambaia. Tem. Eu conheço algumas samambaias que tem um QI maior. Você passa lá no pedágio sem parar e você e troca uma ideia com ele até pra você medir o QI dele, que você vai ver. É sensacional. Pode ser. É como se você estivesse conversando com uma porta. É maravilhoso. Passa por lá. Mas, ó, você vai saber um pouco mais até sobre o produto Sem Parar. Mas não é com o Mota que você vai saber. É com a galera do Sem Parar que tá lá. Ele não sabe explicar. Não sabe explicar. Ele fica assim, não sabe. É meio estranho, cara. Sabe a monga? Tem. É sim, meio assim. Teve um centroavante da Ponte Preta que chamava Monga. Fazia gol. Tinha. Mas, muito melhor que o Mota. Muito melhor, mas, claro. Então passa por lá, tá bom? Daqui a pouco a gente entra ao vivo de lá do pedágio Sem Parar. Mas, Domingo, você gostou do WhatsApp que eu te mandei ontem? WhatsApp você mandou ontem? Qual que foi? Não lembro. Do Billy Paul no jogo do Corinthians, que não vai Corinthians? Não, Sombra. Eu era fã do Billy Paul. Não é mais? Não. Ai. Vai ele, tem que torcer pro melhor. Vai, Sombra. Corinthians. Você sabia o que ele tava falando lá? Acho que sabe. Esse os caras chegaram e levaram ele lá, Sombra. Os caras. O Billy Paul e o pai do Michael Jackson também foi no Corinthians. É, mas, pô, esse, graças a Deus que foi. Assim como a Honda foi no Flamengo. O Michael Jackson quando veio pra cá, o Michael Jackson jamais iria no Corinthians. Michael Jackson foi. O pai pode ir. O Billy Paul é ruim? Billy Paul é ruim? Billy Paul foi um dos grandes cantores aí. Tava no jogo do Corinthians, quarto, e que ele falou, vai Corinthians. Michael Jackson, ele ia sub-15. Ô, Sombra. Aí os caras, esses empresários aí, os carinhos aí, vamos levar lá, porque o cara é corintiano, sabe? Eu vou lá levar o Billy Paul lá, leva. E o cara acha que já inventa história pro cara. Falando que aqui é o maior clube. Porque os caras inventaram muito. Ele tava feliz. Ele, coitado, é americano, não sabe falar nada. Ô, Ben, aí ele acha que é verdade. Não fala nada. O cara sabe a essência do que é o Corinthians. É verdade. Acha que é melhor. O cara pediu, gente, doa quem doer, o Corinthians, ele é um cartão postal da cidade de São Paulo. Aonde? Lógico que é. Cartão postal de quê? O Corinthians é o Benjamin da tua cara. Certo? Se você chegar lá na Praça da Sé e falar, quero fazer um city tour, os caras vão te levar pra Itaquera, tá, seu mané? Itaquera, rapaz, tá louco. O Corinthians faz parte do city tour da cidade de São Paulo. Muito bem, mas vamos falar um pouco agora. Vamos falar um negócio aí que talvez possa até chegar no cartão postal. Hoje foi deflagrada a Operação Fair Play, né? Ou seja, a Polícia Federal está investigando a Odebrecht em suspeita de desvio em estádio da Copa, né? Começou, e começou a Operação Fair Play... Pegou a Arena Pernambuco já também. Na Arena, em relação... então, a Polícia Federal, ela começou a fazer uma investigação em relação aos estádios que foram construídos pela Odebrecht, né? Alguns escritórios da Odebrecht foram visitados pela Polícia Federal, documentos foram levados para averiguação. De acordo com a investigação da Polícia Federal, o superfaturamento da obra da Arena Pernambuco foi de 42,8 milhões. Atualizado, esse valor pode chegar a 70 milhões, segundo os investigadores. Até pouco, né? Porque pelos números que a gente tá vendo aí. Os caras roubam tanto nesse país. Quando você cara vê rouba... 72 milhões, é pouco. 70 milhões, é linha de pinga. É pouco, porque o nego tá roubando... Porra! Bi! Se um gerente, da Petrobras devolveu 97 milhões de dólares... Em entrevista no Recife, isso aqui matéria da Folha, do UOL, falando em entrevista, os investigadores afirmaram ainda que também buscaram informações sobre os custos das obras do Itaquerão em São Paulo e da Fonte Nova em Salvador, que também foram construídos pela Odebrecht. Você como corintiano, isso te traz como torcedor algum temor? Ah, eu nesse aspecto não tenho torcedor, não torcedor. Pra mim é o que tá certo e tá errado. Se tiver coisa errada... sim, mas como é o estádio do teu time, né? Eu espero que não tenha nada. Ficaria muito chateado se tivesse. Independente bem do time. Mas se você fala da Arena. O clube não tem nada a ver com isso. O problema é o Odebrecht, gente. Se você fala da Arena Pernambuco, também fico chateado. Tem a ver uma coisa com a outra. Porque é uma coisa até meio previsto, porque todo mundo falava na época da Copa, esses estados aí. Vai todo mundo ganhar rios. Todo rios, mundo falando. Rios não. Todo rios, mundo falando. Rios de dinheiro era uns 40 anos atrás. Agora são oceanos de dinheiro. Não, cara, aqui não é Corinthians ou não Corinthians, Palmeiras ou Palmeiras, São Paulo. Pra mim é errado ou certo. O estádio do Corinthians. É coisa errada que paga o que tá errado. O estádio do Corinthians ele foi orçado em 700, 800 milhões no começo do projeto. Era esse o valor. O estádio, quando foi entregue, ele passou de 1 bi. 1 bi e 200. Cara, você mais que preciso. Pode isso, velho. Aí que tá, quase dobrou. O valor inicial. Mas 1,2 bi é com os juros, né, mano? Não, mas tudo bem. Não, mas tem algo mais importante aí, viu? Se vocês me permitem. É 1 bi, né, RG? De 800 para 1,2 bi. E quando começaram a falar na construção do estádio do Corinthians lá em Itaquera, a prefeitura entrou na parada dizendo que não, mas nós vamos levar não sei quantos milhares de empregos para lá. Eu quero saber esses empregos. Aconteceram ou não? Vendedor de Mentex. Não. Entende? Tem aí bastante. É que está. O projeto era um... Nós queremos fixar o pessoal na Zona Leste. Eu quero saber não, o projeto seguinte, como era é que é. Eram os hotéis, os hospitais... E cadê? Moio. Mas cadê? Os não, hotéis, não, cadê? Não, mas tem, tudo, não tudo tem. Cascata. Não tem. Agora, eu acho que se a Polícia Federal e o Ministério Público Federal forem a fundo... Vai sobrar alguém aqui em São Paulo. Vai ter também, mais sujeira. Viu? Vão ter que explicar, porque muita grana correu. Porque se lá no Recife, né... Isso, na Arena Pernambuco. Só 43 milhões. Você imagina? Imagina aqui no Coringão. Devem ter vendido até água do Rio Tamanduateí, do Rio Tietê lá. Agora viu? Mas a parada, em sã consciência, não dá pra desconfiar que não apareça, porque é impossível não aparecer nada. É impossível. E aquele papinho de, hein, RG? Não RG fala, ah, não, mas a Copa vai ser bom, porque vai deixar o legado, né? Cadê o legado? Não, e outra coisa. Tem um legado. Começou, Dudu. Aí falaram do você lembra? Falaram assim, não, mas vamos fazer como é que era? O super trem, né? O trem que vai daqui de São Paulo. Trem-bala. Não, trem-bala. Trem-bala. São Paulo a Rio de Janeiro. Mas, ô Domênico. Trem-bala. Em termos de legado. Vocês estão malucos? Você imaginou esses encardidos ao longo da estrada tirando pedra no trem-bala? Tem 2 minutos pra fora dos trilhos. Deixa eu só falar um negócio que é rápido. Tem um legado. Não vou discutir agora valor ou não valor. Os estádios que foram feitos são maravilhosos. São bonitos. Isso aí deu... Itaquera melhorou e muito depois do estádio isso aí, lá, gente. Isso aí deu uma não, nova cara. Não, tá falando de São Paulo. Mas e os elefantes brancos em outros lugares não. Aí que... Isso, não, os elefantes brancos é sacanagem. Por Manaus, exemplo, por exemplo, o que faz? Não. Manaus você faz um estádio desse em Brasília, Pantanal também. Isso foi feito pra tomar dinheiro mesmo. Então, isso é sacanagem. Mas se dá pra ver um lado positivo... Por exemplo, você vê a cidade de São Paulo, Corinthians fez esse belo estádio aí, Palmeiras veio, fez outro estádio, não, o Maracanã... Aí o Palmeiras já estava fazendo antes da Copa, né? Ah, tudo bem, mas... Você tratando com gente agora, séria, tudo bem. Agora a gente percebeu que uma ladroeira generalizada. Ninguém está discutindo outra coisa, hein? Fazer o estádio. Uma outra coisa, gente, olha, nós precisamos também reconhecer esse juiz Moro, muita gente fala, Moro. Cadeia não resolve, não sei o quê. Como não resolve? Deixa um cara lá uma semana no Chilindró, dormindo no... O cara tá acostumado a comer com um talher de ouro, a voar de não sei o que lá. Ter que tomar café de canequinha de alumínio, comer com um talher de plástico, fazer cocô no na ralinho. Privada turca, no lá no boi turco. O que é uma privada turca? É aquele privada é buraco. Só tem o buraco, não tem vaso, né? Não, não é isso. Não, é no chão. Então, não tem vaso. Ele tem que se exercitar, porque se ele cair, ele vai pro fundo. Então, o caso é o seguinte. Fica de cócoras. Então, não precisa, esse negócio de pau de arara, até conversa. É verdade, não precisa. Você deixa esses caras lá, o cara em dois meses ele quer ir embora. Porra. Eu abro o bico. Abre. Então, esse negócio de delação premiada tal, também não é novidade, não, hein? Delação premiada não é novidade. Isso aí já em 1965 aconteceu aqui em São Paulo, quando vocês acho que nem nascidos eram, né? Ah, o Domênico, a quando houve o grande roubo de 500 milhões de cruzeiros na ocasião do Banco Moreira Salles. Que era o Degero, que não fui eu na época. Quando mataram, cinco gregos mataram o José Pepe, que era o motorista do... O carro forte era uma perua Kombi. Então levaram 500 milhões do Banco Moreira Salles, lá da Praça do Patriarca, e cinco gregos eram os assaltantes, os assassinos. E eles foram, um deles foi preso no Rio de Janeiro, Michel Basile Nicolaides. E, a caminho de São Paulo, ele então protagonizou o que hoje se chama de delação premiada. Fez uma negociação com os tiras, com os investigadores, e pôs aqui em São Paulo já com o delegado Coriolano Nogueira Cobra. Então ele entregou os comparsas em troco de uma diminuição de pena. E todos foram capturados. O dinheiro estava guardado numa estamparia na Casa Verde. Aí, Domênico. Cara, casa do Domênico. O Domênico tinha uma estamparia. Você antigamente tinha uma estamparia. Tinha uma estamparia aí, ó. Jamais tive estamparia. Estamparia gato. Oh, vocês gato. Não... Vocês não ouviram? 1965. Não, mas então. Não, mas então, cacete, o pai eu sou. Mas eu sou. Era da família gato. É. Eu sou. Que gato, cacete. Estamparia sou do 1900... Chico. Presta atenção nos nomes, seus imbecis. Ô, Domingos, você chamou. Você chamou eu chamei todos vocês que falaram de Casa Verde e de imbecis. Ah, que feio, Domingos. Ah, não é feio, não. Podemos é legal. Ser, mas são imbecis. Legal. São imbecis. Carinhosos. Amigos, carinhosos, é. É igual quando eu falo trouxa. Ah, entendeu? Então tá bom. Trouxas amigos, isso. É, mas em termos de legado, só pra fechar o papo ali, ó. Itaquera, gente, pra quem conhecia antes da Arena, era uma. Depois da Arena, é outra. Inclusive até com relação a acesso e pavimentação das ruas, RG. A Radial Leste, que foi reformada e refeita praticamente às vésperas da Copa do Mundo, porque, querendo ou não, todo mundo estava indo para lá, né? E precisava estar bonito. A Radial Leste hoje é uma nova avenida. Não, mas e as indústrias, mano? Eu tô me referindo às indústrias. Sim, ninguém tá discutindo eles isso, mano. Colocar indústria. Agora, é tão negócio, falar do pipoqueiro durante a Copa, tal, não. Isso aí é eventualidade. Então, mas a região valorizou bastante também, viu, Afanásio? Mas a Radial só melhorou. O metro quadrado de Itaquera tá quase 10 mil hoje. Ô, mano, é 10 mil. Quase 10 mil. A Radial só melhorou nos arredores, porque ela continua igual, viu? Ninguém expora nenhuma outra radial. Não, senhor. É duas pistinhas pra lá, duas pra cá, velho. Mas não tem como você piorou. Colocar quatro pistas não, na radial então, ali. Mas não tem jeito, não melhorou nada. Colocaram a ciclovia, piorou. Tá na calçada. Mas que Itaquera ficou muito mais... Os ciclistas brigam com pedestres. Mas que Itaquera ficou muito mais conhecido. Ficou. Sim, as melhores... Isso não resta a menor dúvida. Itaquera hoje é o berço do mundo, Itaquera hoje tá super conhecido. Itaquera é o berço do mundo. As melhoras preliminares, sim, gente. O que a gente tá discutindo é o que eles prometeram. Avisa o Juvenal que o dia que ele... Avisa ele que ele consegue ouvir. Ô, Domênico, voltando... Ninguém tá te ouvindo, Juvenal. Só voltando ao assunto futebol, uns números interessantes aqui. Números? Números interessantes. Sobre pênaltis a favor e pênaltis marcados contra. Vamos lá. Sabe quais são os times que não tiveram nenhum pênalti marcado a favor no torneio? 18 jogos? A favor. Teve pênalti, teve time que não teve nenhum pênalti marcado contra ele? Quatro times não tiveram nenhum pênalti marcado contra ele. Havaí, Figueirense, Chapecoense. Aí. Joinville, Corinthians. A favor. Joinville. Acho que o Palmeiras não teve. Coritiba, Figueirense, Joinville. Aí, acertei. E Palmeiras. O Palmeiras não teve nenhum pênalti. Os quatro não tiveram. Teve não. Vamos saber se teve algum motivo para você teve pênalti. Ah, não marcam, não marcam. E o Sport... Repita os times aí, Sombra, repita. Que não teve nenhum pênalti marcado a favor. É sempre o Palmeiras, é brincadeira. É. Vamos lá. Esses clubes não tiveram nenhum pênalti marcado a favor. Vamos lá. Curitiba. Vai cair. Figueirense. Vai cair. Joinville. Vai cair. E Palmeiras. Possivelmente. Não sei. E, vai cair o teu cérebro na cabeça, é isso que vai cair. E vai. A favor, o clube que mais... esse é o Corinthians. Esse eu sei. A favor, marcados a favor, o clube que teve mais pênaltis marcados foi o Corinthians, não, Mané. Recife com cinco pênaltis. O Corinthians não foi, não. O Corinthians cinco teve, acho que uns três, eu acho. O Corinthians a favor teve dois pênaltis. Dois pênaltis, aí, chupa. Contra, quantos marcados contra ele? Clubes com mais pênaltis marcados contra no Brasileirão. Contra. O Figueirense teve 5 contra. Contra, tá. Só tem cavalo, velho. Nenhum pênalti marcado contra. Quem? Nenhum? Ali é o time do Itaquerão ali. Não, é fácil. Lá não tem. Opa, isso aí não tem dúvida. Coritiba. Ah. Curitiba? E Corinthians. Ah, se nós começarmos com gol. Basta, não, basta com vocês terem um pouco de inteligência, se é que vocês possuem a mesma, sim, e olhar a tabela e ver que o Corinthians é a melhor zaga do Campeonato Brasileiro. E o Curitiba? E se você analisar também, em termos de jeito dupla, não marca em termos de dupla de zaga, o meu time vai ser melhor. O Gil é o melhor zagueiro do Cone Sul, cambada de ameba. Então, antes de vocês começarem a vomitar bobagens no ar, leiam. Uma cidade do Corinthians pode jogar que aí ferrou. Qual é? Juiz de Fora. Ah, ali é, ali é. Essa pesquisa aí. Ali ele perde, juiz de fora. Isso não é uma pesquisa. É uma, um scout. Pesquisa. Isso é um scout. Esse scout aí é um scout sacana. Por que sacana? Por exemplo, ele não tá dizendo que é. Não, mas é porque ele induz que tá sendo favorecido o Corinthians no caso, ou outro e tal. No Campeonato Carioca teve um jogo do Vasco. Os caras falaram, o Eurico voltou, viu? Pô, o Eurico voltou, olha só. Teve 3 pênaltis a favor do Vasco no jogo. Aí ó, tá vendo? Olha lá. Você olha os 3 pênaltis, os 3 foram. Sim. Mas se foram, beleza. Então, os 3 foram. Então, você fala assim, o Sport teve 5 pênaltis. Mas exemplo. É o famoso, fez a fama deitar na cama. Não, a fama é criada pelos outros. Onde tá o erro? Por exemplo, se fosse o Corinthians com esses 5 pênaltis a favor e não o Sport, ia tá todo mundo falando, olha o esquemão. É o Sport, gente. E se os 5 pênaltis foram mesmo? É isso que eu questiono. Por exemplo, eu tô falando, o Palmeiras não teve pênalti a favor. Ou o Figueirense lá. Não tô questionando, mas teve algum... Teve pênalti mesmo, escandaloso? Teve alguns lances, sim. Eu não sei, eu não tô afirmando, tô perguntando. Teve. O Figueirense teve pênalti? Se não me engano, no jogo às 11 da manhã, lá contra o Goiás, lá que nós estávamos assistindo, teve um pênalti escandaloso, o juiz não deu. Na mão do cara lá. Vocês viram quem vai estudar no Barcelona? Não me lembro. Você tava também estudando. Tava querendo desligar a televisão, pô. Então, por isso que eu não vi. O Barcelona que tomou 4 do Atlético de Bilbao. Na Supercopa, tomou 4 do Atlético de Bilbao. Tem jogo de volta? Barcelona. Tem jogo de volta, é só um? Eu acho que tem. Se tiver de volta, vai ganhar de 6-0. Não sei. Mas quem tá indo estudar no Barcelona... De reciclar, né? Murici. Diz que quer aprender tudo, está indo atrás da organização, mais atrás da organização... do que a parte de treino, que é mais parecida com a nossa. Não. O que me interessa é a formação profissional e também da base. O negócio é o seguinte, meu, vou lá aprender, falar com os caras lá, ensinar pros caras que quer trabalho ou não. Eu acho que é um passo atrás, tem cara, jeito. O cara ir pra lá assombrar. Por quê? É mesmo. Eu acho que é um passo atrás. Primeiro, matéria-prima. Não tem como comparar a matéria-prima de lá com a nossa aqui. Já começa por aí. Não tem um padrão de igualdade, velho. Já não tem. É, os caras andando de Ferrari, lá a gente andando de charrete. Já começa por aí. Segundo, seriedade dentro de uma administração de um clube. Lá é tratado de maneira profissional, tá certo? Tudo lá funciona. Europa funciona no contexto geral. Tem as suas falcatruas? Tem também. Nenhum lugar é perfeito no planeta. Só que lá funciona muito mais do que aqui. Então já começa por aí também. Tudo que você conseguir ver de positivo lá, você não vai conseguir implantar aqui. Porque aqui no Brasil o futebol é um círculo vicioso. Nada que possa funcionar aqui... seria, entre aspas, agradável para os que comandam. Tá na cara, gente. Tá na cara. Então, acho que é mais fácil ele, talvez, fazer uma reciclagem aqui mesmo. Tentar rever alguns conceitos. Falar, vou dar uma analisada de como o Bayern tá jogando, como o Barcelona tá jogando. Porque vem louco, cara. Vem louco, não vai adiantar nada. Como ele já é São Paulino, por exemplo, tem uma proximidade muito grande, ele já podia fazer até um estágio no centro de treinamento com o próprio Osório. Tá louco. Não, o Osório tá bem mesmo, cara. Osório é um bom técnico. Osório é um puta estudioso. Mas ele é um bom técnico mesmo, cara. Estudou muito. Osório, é que o pessoal sacaneia ele com a da canetinha, muito. Do bilhetinho e tudo mais. Mas o Osório é um cara estudioso. As metodologias dele são gringas. Osório é um excelente técnico. E ele explica Osório que hoje tava chateado que o São Paulo desistiu do Valdívia. Sim. Vocês viram a entrevista dele? Eu queria o Valdívia, sim. Ele tava querendo o Valdívia, sim. Domênico abriu um sorriso, Domênico, eu não queria ver o Valdir com a camisa do São Paulo. Muito pelo contrário. Duvido. Mas eu acho que aí, no caso, o Osório, ele teria que, talvez, ter um pouco mais de compreensão do que é o Valdívia no todo, né, cara? Ele chegou agora, ele não acompanhou muito o que é o Valdívia, tá fora, né, disso, cara? Imagina, ele tá lamentando a possibilidade de ter um baita jogador. Ele não tá pensando no kit, não Valdívia, é? Nessas coisas. Ele é um baita jogador. Você não tem a dúvida. Ele é muito bom. Só não joga. Estádio 97 trazendo mais ouvintes. Agora vamos lá no oferecimento da Acer, construindo com valor. Também no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Dodô. Só para passar a informação, Domênico. Diga. O próximo jogo será no dia 17/8. Tá certo? Agora, Barcelona e Atlético de Bilbao. 17 é segunda, né? Então, Hoje é dia 14, dia 17 é segunda-feira. É. Alô? Às 5 da tarde. O Barcelona ganha e reverte. Eu Será? Acho que não. Opa. Eu acho que não. Alô? Mas o Messi, o Neymar não joga, Alô? Né? Não, tá cachumba. Ele desceu pro saco. Quem fala? Oi, Davi. Ô, Davi, tudo bom? Beleza. Ó o dono da estrela. Davi do quê? Davi Matei Lucas. Ah, se matou. Ah, vida. Se matou. Peraí, quantos anos você tem, cara? 32. RG 3.2 aí? Ele matou o Lucas, RG. Não, cara, gente do céu. Complicou, hein? Produção, pega logo o telefone, liga. Pra onde? Aproveita com a Fanazzi. Diz que denúncia? Diz que denúncia. O cara matou, velho. É, matou o Lucas. Confessou. Corta pra minha confissão ao vivo, meu filho. Matou, velho. Vamos ver a confissão. Hoje é sexta, mano. Você tem que matar a aranha, velho. Ah, boa, salvou. Tem uns caras que estão preservando, né, RG? Estão preservando a aranha. Não fica olhando essa cara de trouxa pra mim. E qual que é o bairro aí? Parque Marajoara, vê aí, Benja. Entendi. Parque Marajoara. Ó, tem o Jardim Marajoara lá. É isso que eu ia falar. O Jardim Marajoara é na Zona Sul, então, não é? Então, é isso que eu ia falar. Tem o Jardim Marajoara, Fanazzi, e tem o Parque Marajoara. E qual é o Jardim? São dois bairros diferentes. Jardim Marajoara. O Parque Marajoara é Santo André. É isso Jardim aí, Marajoara. Viu? Viu? Jardim Marajoara. Parque. O Jardim Marajoara é perto de Interlagos. O Jardim Marajoara o Parque é Marajoara é Santo André. É, Santo André, tá certo. É. Balançou o carro e a Marajoara. Chupa todo mundo, seja péssimo. Problema, e o time? Então, papai corintiano, mamãe corintiana. Sobe o hino aí. Qual o hino? Ai, papai. Papai, mamãe. Olha lá que vai. Papai, mamãe. Me segura que eu vou me rasgar. Pode falar, é leite com pera. Porra. Ai, ai, o que você faz da vida, mano? Ainda bem que um foi salvo na família. Esse rapaz papai, foi mamãe. Salvo. É a vergonha da família, você viu salvo, o gritinho salvo. Dele? A mãe salvo. Dele penteia ele, Domingo. Ai, meu Deus, vou virar uma borboleta. A mãe dele penteia, velho. Para, penteia. Estão... A mãe dele penteia e veste ele. O que você faz da vida, velho? Sou empresário. Eu amava como amavam os empresários. Mas o que você faz? Você tem um comércio? Eu tenho uma distribuidora de peças automotivas. Isso é bom negócio. Sabe tudo de pistão. É bom negócio. E com a crise, velho, o cara tá deixando de arrumar o carro. Um abraço pro Gerson lá da Perfect. Então, a crise não tem carro, velho. A crise é boa, mano, porque não tá vendendo carro novo, o pessoal quer arrumar o carro velho. Então aí eu me dou bem. É. Mas aí você superfaturou os preços também, como os estádios ou não? Não, não sei. Isso. Duvido, mano. Duvido. Você não faz produto com meia nota? Não, isso é crime. Não sei. Tô perguntando. Não pode, não pode. Tô perguntando. Vai que o cara se cagou. Fala do Palmeiras com ele, Dudu. Ó, velhinho. Que coisa. Amanhã. Amanhã não, domingo. Né? Domingo temos um encontro. De manhã de novo, hein, velho? Você não gosta, Dudu? Não, mas esse jogo era domingo às 4. Ele foi mudado às 11 por causa dos protestos que vão ter. Na cidade de São Paulo. E da verdade, eu o não jogo... sei. Essa é a segunda vez que não, eu não sei não, pra quê. A outra vez pra meio jogar às 4 e mudaram pras 11. Não, mas o jogo estava marcado pras 4 da tarde. O outro jogo que jogou às 11 também estava marcado pras 4. E na verdade... É o esquenta do protesto. Ô, Lindinho, eu não sei por que tanto protesto. Porque a gente tem uma meta. E vamos alcançar essa meta. Ah, vai pro inferno você. Vai pro inferno você. Brasil é a pátria educadora. Ô, velho, e o Flamengo agora, hein, rapaz? E aí? Ah, tem que passar o carro aqui, né, Domênico? É, tem que ganhar. Aí o bicho entorta tudo. Eu acho que já tinha que ter vencido antes, mas como não conseguiu, agora tem que, né? Mas jogou muito mal, jogou muito mal. Tá jogando muito mal, né? Parecia outro time. Até contra o Cruzeiro, eu até achei que o segundo tá jogando mal por quê? Eu acho que é focado muito em cima do Gabriel. Acho que não acharam um jogador pra fazer a função. Eu não acho. Eu acho que... Não, mas não é só pelo Gabriel. Algo aconteceu. É. Não acho que é o Gabriel. O Gabriel, gente, Gabriel não, o Neymar. É. Pô, se fosse o Neymar, fosse o Santos naquela época do Neymar, o Neymar não joga, tudo bem. É o Gabriel que tá jogando bem, mas o Palmeiras não depende do Gabriel, pô. Pode também acho que não pode ser isso, não. Mas será que alguma picuinha por causa do... Teve um boato, Aria, não sei se é boato ou verdade, que o elenco tava aí... Não rachado, né, Domingo? Não é rachado. Trincado. Não sei qual a palavra exata. Eu tô tentando achar uma palavra bacana aí, mas não acho a palavra. Conturbado. Não, tava de. Vai, mimimi, vai. De mimimi, porque o cara, um jogador do Enem, veio ganhando, não como os outros, como. Coisa, né? Porque o Palmeiras acertou os salários por produtividade, né? Então, todos esses caras que chegaram aí. Nessa era do essa reeleição do Paulo Nobre, quando ele se reelegeu, ele formou um novo time, né? Ele mandou todo mundo embora, contratou 20 e poucos jogadores aí. E a maioria veio nesse esquema de produtividade. Teve um ou dois que chegaram depois desse, né, depois de tudo isso aí, e vem o por um salário já fixo. Foi o Valdívia que falou esse trouxa aí. É, o Valdívia abriu. Mas não é o patrocinador que tá pagando o salário? Aí é que tá, né, cara? Mas aí, você sabe como é que é jogador de futebol, né? É. Mas eu não sei, olha aqui, ó. Mas isso também eu não sei se é verdade. É que tá tudo... Sabe quando você ouve um buchicho, aí depois acontece a coisa e tudo se encaixa? Vamos falar um negócio, isso, sabe? Vamos falar um negócio. Pode ser que seja tudo uma mentira. Pode até ter isso, mas o que a gente vê no campo, é claro que igual... Que é estranho o Portugal, Gabriel, o Palmeiras não está jogando bem, é muito estranho. O Gabriel, ele não é o Pelé, mas eu vou dar um exemplo bem simples. O Gabriel é um volante. Claro que o Paulinho na época era melhor. O time do Corinthians, campeão do mundo... Ele girava muito em cima do Paulinho, que era o volante de saída. Mas se não jogasse, não caía tanto de produção. Mas você caísse, não quer comparar a performance do Paulinho com o Gabriel. Eu entendi, mas você está comparando. Não, eu disse que era um jogador importante no esquema. Mas assim, o Gabriel era importante também, ele era muito importante, mano, porque ele cobriu os laterais. Mas peraí, gente. Cada um tem o seu esquema. Acaba não estamos, não estamos não aqui. Estamos dizendo que é gênio, mano, não estamos aqui dizendo que o Gabriel jogava mais que o Paulinho ou não. A não questão é isso. A questão é o quanto o Paulinho era importante para o Corinthians naquela época. O Gabriel e quanto o Gabriel é importante. O Gabriel é importante, mas em termos de importância, o Gabriel hoje para o elenco do Palmeiras deve representar o quê? 20%. O Paulinho naquela época ele representava 60%. Não acho isso. Era assim. Mas se ele não jogasse, por isso não caía tanto de produção. Continua perdendo sem ele. Vai ganhar uma importância maior, cara. Depende dos jogos, meu mano. A lesão do Gabriel não influenciou em absolutamente nada a queda de rendimento do Palmeiras. Quem entrou no lugar dele? Quem entrou no lugar dele? Mas é curioso que quando ele saiu, caiu mais embaixo. O buraco é mais embaixo. Vocês estão sendo muito inocentes em achar que a ausência de um volante comprometeu a estrutura do Palmeiras. Mas eu não tô achando. O dia que o Gabriel fizer uma falta, por exemplo, o Gabriel foi embora, fecha a porta, gente, fecha o clube. Não, mas eu não acho isso. O Gabriel é um excelente jogador. Não tô tirando o mérito do cara, Domênico. Eu acho um cara, um baita jogador. Tá entre as principais revelações do Campeonato Brasileiro. Ele, aquele Otávio, o Rafael Carioca. São os três volantes aí que mais têm se destacado. Concordo. Ponto. Mas não dá pra falar que o time do Palmeiras teve uma queda de rendimento tão absurda assim por causa da ausência do Gabriel. O Portuga que acha isso. Ele não, eu disse que... Eu concordo com o Mano, Portuga. Só deixa eu falar o porquê que eu concordo. Eu acho que assim, ó, um jogador, um menino que é um volante, moleque ainda, não tem nem experiência pra comandar nada no meu campo. Desestruturar o esquema tático inteiro do time. Gente, uma coisa é falar, o Messi não vai jogar, pô, fez falta. Posso falar agora, depois de ser bombardeado, pra vocês entenderem, é o seguinte... Um jogador, cabeça de área, volante, primeiro volante, que faz a cobertura dos dois laterais que sobem, faz a primeira saída de bola do Palmeiras, era sempre no pé dele. Sim. Ele ainda chegava pra bater a bola no gol lá e tinha qualidade no passe. Quando você põe um jogador que não sabe fazer nenhuma dessas coisas, pesado e com pouco recurso, no caso do Amaral, isso mexe com o time. O meio campo, se ganha, se perde o jogo. Se você tira o jogador não que dá equilíbrio ao meio campo, ele faz falta. Mas isso é só saber, Portugal, é só ter jogado aí pela escola. Um cara, é o principal jogador do meio. Deixa eu perguntar um negócio pra Afanásio, já que é Palmeiras. Ó, Afanásio, sempre surge muita discussão em torno da maior rivalidade do futebol paulista, né? Pra você que é corintiano, qual a sua maior rivalidade? É que está, houve uma época em que era Corinthians e Palmeiras. Depois, o São Paulo deu uma crescida, Corinthians e São Paulo. Uma época também, Corinthians e Santos. Sim. Sei lá, eu acho que o negócio é meio cíclico, não é? É. Sim. É cíclico isso aí. Não. Mas pra você, qual é o maior clássico? Não, mas pra você? Não, você gosta de ver? Tudo bem. Qualquer um? Pode ser cíclico e tal, não, mas pra no seu sentimento, né? Corinthians seu sentimento. Corinthians e Palmeiras. Tá certo. Só que gozado, o palmeirense, eu acho que ele ultimamente, ele tá meio se pegando com o São Paulo, né? Não, peraí. Não é, Domênico? Não, eu vou te explicar. Pra alguns torcedores do Palmeiras, aliás, os mais antigos, né? Os mais novos não, mas os mais antigos, por causa da rivalidade que teve lá, do estádio e de uma série de coisas que aconteceram no passado, o São Paulo era um grande, um rival que os caras não gostavam de perder. Mas para os outros torcedores é o Corinthians. Não, então, mas é o Palmeiras. Palmeiras e Corinthians. Palmeiras e Corinthians para mim. Não, ainda dizendo, mais sou... Cada um tem um jeito de ver futebol. Domênico, eu sou da Moca. Na Moca... Ô, Belo, uma é nóis, grande então. Parcela lá era de italiano, entende? Então era aquela briga. Sempre foi. É aquele antagonismo. Então era uma briga gostosa, uma briga entre aspas, né? Acho que pelo fato de São Paulo ter vindo depois, foi, só para 35, né? É. 35. Talvez por isso. O Palmeiras vem de 1914 para cá. A rivalidade vem, já vinha quase 15, 20 anos ali. Ô, Davi. Né? Então, oi. Já vem. E como que seus pais, corintianos e você palmeirense, como que surgiu isso, cara? É louco isso, hein? Então, não deu nada pra entender. Foi meio loucura. Isso. Meu pai e eu jogava muito jogo de futebol de botão na época, né? Eu era bem pequeno. Eu jogava com meu pai também. E eu gostava muito do botãozinho verde. Aí meu pai começou a falar, o botãozinho. O Domênico, tá falando de futebol de botão, seus animais. Olha aqui, ó. O Domênico fez uma cara agora que assim, ó, não dá pra defender. Não, mas o cara, o tom que ele usou pra falar. Ele está falando de futebol. Ele, vocês não prestaram atenção, vocês têm que ver. Se é o São Paulo, se é gaúcho, é piada. Vocês têm que ter respeito pelo ouvinte. O rapaz falou. Quando eu jogava futebol de botão com meu pai, prestem atenção. Do botãozinho você, mas é o botão, futebol de botão, o seu animal. Não, é. ele usou um botão mordendo o lábio do meu. Aí não, gente. Ai, meu Deus. Ô, amigão, fala chiclete aí. Oi? Fala chiclete. Goma de mascar. Ai, tá com medo. Se falar chiclete, tá com medo, né, velho? Ele ficou com medo de falar chiclete. Posso falar? Isso aí, ó, eu vou te falar uma coisa. Esse cara é igual a doença que tem. Se não cuidar direito, vai pro saco, velho. Vocês estão denegrindo, rapaz. Isso não tá certo, não. Começa assim, vocês estão fazendo o que não pode, não. Não pode, isso não pode. Ele pode levantar rápido, mas senta, hein? Ô, Davi. Tá errado isso aí. Ô, Davi, olha, um grande abraço pra você. Valeu, Fon. Agora é o seguinte, cara. Ou o Palmeiras empata ou o Fluminense empata esse fim de semana. Não, esse troço aí. É estatístico isso, cara. O Fluminense joga com quem? O Fluminense joga com o Figueirense. Aonde? Em Fluminense. Não é difícil empatar. Não. É difícil empatar. O Figueirense já apanhou do São Paulo, o Argel foi embora. É. Meu Deus. Os caras estão sem treinador. Olha. Tá com cara de Fluminense ganhar, hein? Tá com cheiro de Palmeiras e Flamengo. Os dois podem ganhar. Sai pra lá, você. Os dois podem ganhar, é óbvio. Sim. Não é uma impossibilidade. Mas é que os dois faz tempo que não empatam. Mas tomara que fique mais um pouco. Eu já acho que dificilmente empata. Um aí sai vencedor, porque o outro tá tão maluco. Assim? E o outro. Palmeiras e Flamengo, se eu for jogar no Tele Esportivo, eu jogaria um duplo aberto. Será? Opa, alguém vai ganhar esse jogo. Eu acho. Aí, duplo aberto. Acabou de dar empate. Não, acabou de empatar. O Portuga disse que não dá. Ô, Domênico, arrebentou com o teu dá seu rodada, palpite aí, então. Olha. Fala aí. Empate, acabei de falar. Empate. Você vira. Acho que dá Palmeiras. Você acha que dá Palmeiras? Acho que dá. Eu também acho que dá Palmeiras. Ô, Davi! Você também? Agora, pior. Você também? Seu filho da égua. É, ué, tudo que você tá falando tá dando errado. O Galo vai ser campeão brasileiro. Ô, Davi. É, eu tô vendo aí como é que tá. Eu tô vendo. Olha, um abraço pra você, o seu botãozinho verde. Tá piscando. Tudo de bom, bom fim de semana, viu? Beleza, eu quero mandar um beijo pra minha esposa, Thaís. A esposa do rapaz? Disfarça bem. Qual os seus animais? Gabriela, qual que é o nome dele? Isabela. E mandar uma boa recuperação pra minha mãe, que operou essa semana. Boa recuperação pra ela, cara. E um chupa pro Paulo e um chupa pro Nildo, São Paulino mais palmeirense que eu conheço. Então tá bom, amigão. Grande valeu, abraço, Sandra. Tá? Abração, tchau. Valeu, até mais. Valeu. É isso aí, Dodô. Opa. Vamos falar do Pão de Açúcar, do nosso novo patrocinador, Dodô. Tem novidade lá, viu? Tem novidade, ó. Opa. RG, Portuga aí, olha só. Novidade boa no Pão de Açúcar. Presta atenção, a cerveja. Manda. Amistel. Ó. Acaba de chegar pro Brasil, hein? Opa. É sensa, pode comemorar, RG. A famosa Lager de Amsterdã, criada em 1870, RG. Veio pra ficar agora, hein? Boa. Uma cerveja leve. E ela é muito refrescante, já conquistou todo mundo, viu, RG? Manda pra nós. Olha, aproveite pra você conferir hoje mesmo. Vai lá no Pão de Açúcar. Hoje tem, hein? Vamos ter lá no Pão de Açúcar, hein? Mas se beber, atenção, hein? Beba com moderação. Ah! É? Olha o avião do Estádio 97 passando mais uma vez. Que beleza! Muito bacana. E lembrando que continua acontecendo o pedágio Estádio 97 sem parar no posto. Boa. Shell, Chaparral, na Avenida Condessa Elizabeth Robiano, número 2222, na pista local da Marginal Tietê, após a ponte do Aricanduva, no sentido rodovia Ayrton Senna. Passe por lá, o Mota tá lá. A gente vai fazer contato com ele em minutos. minutos, tá e bom? Passar lá e jogar um balde de água no Mota, ganha um moletom, não? Não, fala isso nem de brincadeira, ah, porque eu não tenho dúvida que farão isso e não tem. Quem quiser moletom, tem que entrar. É só entrar na loja. Tem que entrar na loja online do Estádio 97, Estádio 97, loja do Estádio 97.com.br. Nem de brincadeira. Por um minuto você teve consciência, velho. Por um minuto você passou consciência. Ele risada, ele quase ia continuar. Não. Olha, eu queria lembrar o seguinte. A Energia 97 e a Cassineira estão trazendo o primeiro torneio Energy Poker, tá bom? É o torneio mais energizante de São Paulo. Agora, uma notícia. Mais da metade das vagas já foram reservadas. Então, você tem que acelerar o seu processo aí. Não adianta você ficar nessas de tipo... Ah, depois eu vejo. Ah, vou ver. Não, segunda-feira, tal. Ou seja, mais de 50% das vagas já foram preenchidas, né? Então não perca tempo. Se você gosta de jogar pôquer, faça hoje mesmo a sua inscrição no site energypoker.com.br. Comente com seus amigos, reúne a galera, tá? Vá lá, faça a sua inscrição. Inclusive, fazendo a sua inscrição antecipadamente, você vai ganhar 3 mil fichas de bônus, tá? Então vai lá, energypoker.com.br. O site está muito legal, o regulamento está extremamente bem explicado, você vai curtir demais, vai ser muito legal. Dias 19 e 20 de setembro, no Max Sud Plaza, em São Paulo. Ô, Benjamin, você está quase dormindo, você está apagado hoje, você está com quebrante. Não, é que você tá com uma aura. Nessas coisas? Ô, Benjamin, ó, posso dar um conselho pra você, ó? Tá com crista de galo. Pega um copo d'água, joga um pouco de sal grosso e põe atrás da porta. Não acredito nessas coisas, eu tô cansado. Pega uma água. Eu já falei. Eu falei isso pro senhor, ele achou que era mentira. Pega água, traz um azeite com uma colherzinha. Tá bem, não. A gente vai descobrir se ele tá com mal olhado. Não, tô com mal olhado, não acredito nessas coisas, não. Tô com mal olhado. Mal olhado. Ah, cansado. É que o Mano fica olhando pra você o tempo todo. É. Não, eu não gosto ninguém, não. Graças a Deus aí. Mano, tem olho gordo. Mano, tem olho gordo. Não. Olho gordo. Você já se sentiu com quebrante, mano? Eu já, velho. Mas já? Eu, graças a Deus aí, eu tenho santo forte. Aqui é corpo fechado, velho. É. O que bate e volta. Você toma banho de. Aqui tem os banhos de tirazica, mano. É. Ô, Afanásio, você acredita nessas coisas? Sei lá, você tá falando o quê? Sal grosso, esse negócio. É, arruga, isso, claro. É supersticioso. Você passa embaixo de escada, essas coisas assim ou não? Passo. Passa, não tem zica. Não, também não. Você tem cara de que foge de muito... gato preto. Vai. Não, Benjamin. 13 dá azar. Benjamin. 13 dá azar. É, pra minha mãe dá sorte. Aí digita na urna. Olha, o Benjamin. Digita na urna, é um azar. Ah, traz mal agouro. Não. O Benjamin. Ô, sogra. Pera. O Benjamin é o cúmulo da incoerência. Ele não acredita em quebrante, mas ele foge de gato preto. Ele vê o gato preto, ele faz filha. Pô. Olha aí. Você tem? Tem, ué. Tem. Então fala que tem. Não tem. Fala. Bombas. Você tá esquecendo aqui de sortear os livros que eu trouxe da Queen Books aqui pro pessoal colorir. Não, aí, mas no final a gente vai premiar as pessoas. Eu tô pensando que você vai ter uma lista. Evidente. O pessoal é evidente. Oi. Você que tá aí antenado em tudo, você gosta desses funk, desses estilos de funk agora que tá tocando? Tá brincando. Você não gosta? Você nunca foi num rolezinho? Mas primeiro... São todos uns imbecis ignorantes. Fazendo umas letras com um português que eu vou te falar, tinha que pegar rabo de tatu e dar surra nesses caras. Porra! E aquele. Oh, não, agora, e aqueles pais que pegam as crianças pra fazer. Pra fazer, tá brincando. Não, e esses. Já viu isso aí? Né? Como as criancinhas fazendo. As criancinhas metidas a ser MC agora. MC, então, veja só, eles. Sete aninhos. É que é um negócio de ostentação. Punk ostentação. Mas o esquento o senhor assiste. Quem? O esquento o senhor assiste. O que é isso aí? Lá da Regina Casella. Não assiste. Não. Povão aí morrendo. Povão morrendo de fome. E o cara com aquelas. Sabe? Antigamente era bicheiro que usava, né? Aqueles caras do rio. Corrente. Essa molecada. Mas o que, que esses caras têm na cabeça? Não sinceramente. Sei, e as tatuagens de cifrão. Não, o Sombra falou esse negócio de. Olho. Não, o Sombra gosta desses funk aí. Cuidado. Pitica de galinha. Lembra quando o cara era careca? Então, olha, não, pra nascer cabelo. Pitica de galinha. Tinha cara que fazia isso. O Sombra gosta do MC Coringa. Ele adora essas músicas aí. É, tá tocando aqui na. Tá, agora, agora está. Tá. É o Sombra que faz a seleção. Mas faço. Toco. MC Brinquinho. Toco pra tua irmã ouvir. Ah, Juiz! Ele nem tem irmã. Tem irmã, tem. Irmã, tem. Um galchão. É. Juiz! Galchão. Muito bem, não, muito olha, bem. Não, veja só. Eu estava outro dia conversando com uma jovem, não é? E sim. Falando do Nelson Gonçalves. Não conhece. Nelson Gonçalves. Nelson. Nelson, é um bom, cantor, a... samba canção e tal. Gremistão, não, Gonçalves. Samba canção? Cueca. Samba canção é cueca. Cueca, ela falou cueca. Eu falei, você tá brincando. Então, não dá, veja só. Pra... E não adianta, viu, ter universidade, PhD e tal. Tem que ler, tem que conhecer um pouco. Senão é dar cabeçada no poste mesmo. É verdade. Ô, Benjamin, vamos dar o recado da Esser, Benjamin. Em agosto, a hora é Esser. A maior oportunidade do ano para você comprar o seu imóvel nas melhores localizações e com o padrão que só a Esser tem. São preços imbatíveis e a Esser ainda oferece um pacote de vantagens para facilitar a compra do imóvel. Financiamento direto com a construtora, um ano de aluguel garantido para quem comprar imóveis comerciais, um ano de IPTU e condomínio grátis para quem comprar um imóvel residencial, enfim. Acesse o site www.esser.com.br ou ligue, liga lá na Esser 3066-0900 3066-0900 e confira as melhores ofertas, hein? Amigão, a hora é Esser, só em agosto, hein? Esser é um nome construído com valor. Um abração lá pro Rafa, pro Alan Horn, pro Palagio, pro Guilherme lá, grande corintiano, e pra toda a galera da Esser, Chuck. Muito bem, daqui a pouco a gente vai fazer contato com o Motinha, né? O Motinha que tá lá, sim, no pedágio sem parar, lá no alto posto Shell da Avenida Condessa Elizabeth Robiano, é, número 2222. Vocês não sabem o que foi o Chaparral. Chaparral foi um cinema, um seriado, né? Não, é. Não, o Chaparral são bosques. Não, o seriado? Senhor. Não, não é o seriado? Não, senhor. Chaparral lá na Zona Leste onde ele está. Foi o primeiro autocinema. Sim, mas eu ia falar, um cinema ao ar livre. Autocinema. Não. Que você entrava com o carro. Autocine, então. Aquele igual que tinha os americanos. Autocine. Auto, que entrava com o carro, né? Tá lá? Mas funciona? Tá lá, funciona. Não, não funciona. Não funciona, não. Não funciona, mano. Meu, passo lá todo dia, não funciona, mano. Os caras vão lá só pra dar uma retada. Tá na Chaparral. Autocine. O Baixa foi no drive a pé e também na autocine. Hoje acho que não dá pra ter visto. Autocine. Meu, os negros roubam todo mundo. Eles tá rouba até o cine. Pô, rouba até a tela. Rouba a tela, rouba o alto, o cine. Pô, lembra o Dodô, no Grease? No Grease, então, contra a volta, vai no Paul Newton Jones. Isso, naquele filme American Graffiti também. É. Também. Época muito boa. Bem. Filme vamos sensacional, lá, Grease. Vamos manter contato Richard direto. Dreyfuss. Com, vamos manter contato direto com o Motinha? Motinha! Oi, chefinho. Ô, Motinha, boa noite. Tudo bem, Motinha? Cadê o oi da galera aí na Zona Leste, Mota? Olha aí, muito bem. Muito bem. Olha o cara gritando Domênico Idiota, você ouviu? Não, eu ouvi um Benjamin trouxa. Não, acabou o Domênico Idiota. Eu ouvi, mas eu ouvi um Benjamin trouxa. Ô, Mota, muito legal a presença do pessoal aí na Zona Leste, na Condessa Elizabeth Robiano, muito bacana. O pessoal aí, rapaz, tá aprendendo a usar o sem parar, instalando sim, no automóvel, Motinha? Bastante, hoje tá bem lotado aqui, ó, muita gente já passou aqui, né? A marginal bem parada, ah, agora começou a andar, levamos um tempão pra chegar aqui, olha, foi difícil, viu? Tá. 50 quilômetros tá difícil. Certo, tá? E quem que é o coordenador hoje... E quem que é o coordenador hoje aí do sem parar que tá com a galera? Quem? O Júnior. Tá, o Júnior, beleza. Ah, grande Júnior. Oh. Oi. O Júnior que tá aqui cuidando da equipe do pessoal sem parar, né? Tá a Kate, tá a Kelly, a Sara, tá todo mundo aqui, chefe. Muito bem, vamos escolher aí pelo menos 10 pessoas para um papo rápido com a gente, vamos? Não, 9 corintianos não. Pera aí. Não, lá, corintiano não, tira, sai. Rapaz, chegou aqui. É. Fala aí. Opa, beleza? Beleza, quem tá falando aí? Alô? Alberi. Ô, Alberes! O Alberes jogou na Portuguesa, não jogou? Jogou na Portuguesa. Guarani, lateral esquerdo. É. Bom. Ô, Alberes, que time você torce, Alberes? Palmeiras! Ai, nós! Boa, garoto! Jogou no Palmeiras também. Boa, cara! E aí, vamos ganhar do Flamengo, meu velho? Oi. Você não tá ouvindo. Boa pergunta, Dudu. E aí, Alberes? Opa, pode falar. Tá ouvindo, acho. Vai ganhar do Flamengo? Vamos ou não vamos, velho? Vamos, sim. Quanto vai ser o jogo? Quanto? Pergunta legal. Não, não, não perder. Falou, manda pra nós. Um abraço pra vocês todos aí. Valeu. Valeu, valeu. Não tá, não tá. O dia que for um torcedor, quando você faz a pergunta, a você. Quando é do Palmeiras, eu faço, você fica quieto aí. O cara ganha na Mega Sena do Domingo. E aí, tá feliz? Mas quem faz a pergunta sou eu. O dia que você. Se for um corintiano, você faça as suas perguntas, tá bom? Você fica quietinho no seu canto aí. Tá, ô, trouxa. Alô, quem tá aí? É Reinaldo. Agora quer pautar minhas perguntas. Ô, Reinaldo. Aqui é porco. Ah, é nóis, é verdão, porra. Chupa, Benjamin. Trouxa, só tem palmeirense. E aí, meu velho, vamos ganhar do Flamengo ou não? Desses urubu do cacete. Como é que é? Não entendi. Nem você acredita nisso aí. Cala a boca aí, ô, trouxa. Nem você acredita nisso aí. Chupa, Domingo. É um trouxa que tá aí. Eu quero mandar só um chupa, mano, aí, pode ser? Claro, chupa, o cara não quis responder a pergunta do Domingo. Ó, você não vai doar sangue, velho. Você não vai doar sangue e fazer algo útil dessa sua vida, eu. Mas o cara não quis responder o Domingo. Não, não. Pergunta de novo, Domingo. Agora já foi, passou. Passou, amigo. Próximo. Tchau. Próximo, vai. Um abraço, meu amigo Cri. Tá me ouvindo aqui. Alô, qual o seu nome? Éder. Ô, Éder, que time você torce, Éder? Aqui é Coringão! Itaia! Coringão, a Zona Leste é tudo nosso, né, velho? É nós aí, mano, do lado da maluqueirada ali é tudo nosso, Zona Leste. Não entendi, pera aí, não entendi. Como é que é? Ô, amigão, pera, não entendi. Não entendi, que mano, são os dois mais imparciais da rádio. Eu e o mano, os mais imparciais. O ouvinte que fala. A voz do povo é verdade. É, mas é nós, mano. É nós. Obrigado aí, cara. O cara é gente boa. E o ouvinte não tá me. Ó, o ouvinte não tá me chamando de imparcial pelo fato dele ser corintiano, porque é um ouvinte lúcido. Lúcido, lúcido também acho. Também achei. Ó, amigão. Oi. Final de semana, quando eles vão pegar o Avaí lá, pode ser que o Wendel não joga. Vai fazer falta? Não faz falta nenhuma, não. Aí é 4-0 Coringão e tá tudo nosso. Nossa, mas se o Wendel não jogar, cara, eu acho que ele faz falta, hein, meu? O Wendel é um lateral que tá dando certo ali naquele lado esquerdo ali. Ele, quando faz tabela com o Renato Augusto, caindo ali pela esquerda também, quando o Malcom acaba invertendo o lado. Porra, o Wendel tá jogando o filho da bola. Não tá fazendo falta o Fábio Santos, não. Que foi um monstro com a camisa do Corinthians também. O Wendel tá jogando muito. Tá jogando muito. Mano, o Avaí é fichinha pra nós. Eu também acho, velho. O Corinthians tem que ganhar. Ô, amigão, a pergunta que eu faço é a seguinte: com quantos pontos de diferença o Corinthians vai ganhar o Campeonato Brasileiro? Achei que você vai com quantos pontos se faz uma caô. Não, não. Quantos pontos o Corinthians vai ter de diferença no final pro Atlético Mineiro, que possivelmente será o vice-campeão? Bom, pra ter bastante emoção, 2 pontinhos de diferença. Porra, nem brinca, velho. Imagina, o último jogo do Corinthians vai ser com a Bahia jogando aqui. Ô, amigão, vai virar isso aí. Ô, amigão. Oi. Mas você tem acompanhado o Campeonato Brasileiro legal ou não? Eu tenho acompanhado os jogos que passa no pay-per-view ou então, na Fox. Eu vou falar um negócio. No começo a gente tava falando, pô, campeonato ruim, nunca teve tão ruim. Eu posso te falar, esse campeonato brasileiro tá legal pra caramba. Tá tendo altos jogos bacanas. Os estádios aí estão com uma baita de uma média de público. Corinthians lotou quarto, Palmeiras tá lotando, São Paulo encheu. Ontem tinha 50 mil no Mineirão, jogão. Vocês não acham não que tá tendo uns jogos muito bons? Tá. Talvez mas esse tenha... Tá faltando, talvez, seja, talvez... Por mais que eu seja corintiano, o que tá faltando é isso aí, meu. Todos os times têm que ter estádio lotado, meu. Todos. Mas Palmeiras, São Paulo, mas Santos... Independentemente do estádio lotado, tem tido jogos muito bons. É, isso mesmo. Próximo, tá pesando, manda abraço, né? Vai. Juízo. Manuela pra minha esposa, Pamela. Oi, um abraço pra todo mundo que tá aqui, ó. Pamela. Ah, vamos mandar cartãozinho pra vocês aí. Próximo. Vamos. Fala aí, pessoal. Boa noite. Nilson Miranda, Zona Leste da Correria do Urso, hein? Aí, ó. Correria do Urso, mano. Correria do Urso, olha só, velho. Correria do Urso, você tá lembrando, não, mano? Tô fora com esse papo cheio de urso aí, mano. Você que pensa mesmo com o mundo, tô fora vocês, velho. Sai fora, mano. Luga, viado. Aqui é a Avenida Rolando Garro, Jardim Brasil. Corrida de urso, não, mano. O Portuga passa mel no bumbum? Não, olha, eu falei isso aí. E aí o urso vai atrás. É corrida de urso. O cara, é corrida de urso. O Portuga tá me saindo. O cara vai atrás. O Portuga tá me saindo um perfeito sommelier de pipi. Esse malandro aí tá falando no ar aí, passa mel na bunda pro urso pegar ele. Tô fora. Ô malandro, aqui não. Mano, pergunta que não quer calar. Que foi pro Japão 3 vezes. E saiu vitorioso. Fala, responde pra mim quem é aí. Quem é o único time que foi pro Japão 3 vezes e saiu vitorioso? Não sei. Brasileiro, que é anotado. Quem é? Quem? Fala aí, mano. Que ele sabe. Oh! Ah, que colônia! A sua esposa não é São Paulina, Portuga? Ah, é, mas esse é um problema dela, mano. Eu não vou mandar no time da problema não, é a virtude dela. O problema dela é você. Tá brava, hein? Eu também sou um problema. O que atrasa a vida dela é você, Portuga. Você só atrasa lá, porque eu te falar, velho. Você mesmo, gente? Olha, eu vou falar uma coisa, Portuga. Você é uma âncora. Você gosta de mim, aquelas bolas de presídio que tá batendo. Na perna, rádio igual Domênico. Aí você é o cara. Pô, por favor, eu só vou pedir por gentileza. Não torce pro São Paulo até o final. Mas ele torce, não adianta, velho. Ele é São Paulino engustido. Vai dar Corinthians. Torce pro Corinthians, Portuga. Torce pro Corinthians. O própolis no bumbum, vou falar pra você de novo. Própolis no bumbum, própolis no bumbum. Própolis no bumbum. O Galo vai ser campeão brasileiro. Não vem que te paga, vai dar atleta. Vai mandar abraço, tem muita gente. Desculpa aí, ó. Um abraço pro Wilson Marques, Rodrigo Medeiros, Rodrigo Dias, René 69 e o Jovem. Jovem aí, ele é do meu time. Tá bom, abraço. Ó, agora vamos fazer aquele esquema rapidinho. Nome, time e abraço. Tá bom? Não vai dar todo mundo, vai. É nóis, aqui é o Henrique da CL. É nóis, mano. Chupa, Dodô. Chupa, Sombra. É vai, Corinthians. Isso aí, valeu, Henrique. Aqui é o Bruno de Jacareí, aí, ó. Domênico é o mais imparcial, porque é Palmeiras. Obrigado. Chupa, mano. Vai, tá vendo aí, ó. Mais imparcial. Domênico é o mais imparcial. Ana, Ana Carolina. Chupa, Dodô. Vai pro inferno. Sul da Vila Formosa, aqui é São Paulo. Chupa, mano. Aqui é o Cleber de Poá. Vai, Corinthians. Aqui é o Jason da Zona Leste, Vila Cícero. Aqui é Palmeiras. Vai, Dodô. É nóis. Nós, chupa, mano. Meu Deus. Vai pro inferno, Zé Ruel. São Paulino, de Guarulhos, Cristiano. Chupa, mano. Alex. Da Vila Formosa. Vai, Palmeiras. Chupa, mano. Vai, Palmeiras. Cadê aqueles ônibus desgovernados, hein? Vai, mano. Chupa, mano. Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Não dá nada. Se fecha aí. A Thaís deixaria, mano? Ah, você tá louco? Ah, mas tá uma só. Você nem sabe como ela é, mano. Essa aí ela deve estar desde as 3 da tarde da frente do Cabral. Lá. Vai que é uma babá igual da Gisele. Vai, falar, beijão. Chupa, mano! Legal, babá? Aí, aqui é o gatinho lá de Jacareí, aqui é Corinthians! Chupa, Dodô! Vai, catar, ô trouxa! Dominha de Guarulhos, Corinthians campeão, chupa, Dodô! Ah, vê se tua mãe tá lá, no orelhão! São Paulino, Zona Leste, chupa, mano! Chupa, trouxa, Zona mano! Brusco, Germelino Matarazzo, ai, Domênica! Ai, Domênica! Sei quem que ele falou. Chupa, Dodô, Corinthians! Corinthians é teu pai. Meu nome é Evandro, sou da Vila Silvia. Um abraço, mano. Manda o RG, manda o amo ela pra minha esposa, a Rosa. Ela tá no carro, eu ainda tenho que limpar a casa, mano. É, e limpa direitinho, senão não vai rolar, hein, velho. Eu também acho, viu? Hoje tô na roça. Tá na roça, bicho. Então tá bom. Aí, mano, é o Renato, você vai tirar dente. Chupa, sem pedala, mano. Ah, é pro inferno. Chefinho, acabou então. Vamos lá, pessoal. Despedida, vai. Boa, Motinha. Obrigado, tchau. Valeu, obrigado. Esse foi o pedágio sem parar do Estádio 97, lá na Zona Leste. Muito obrigado muito a todos legal, que compareceram por lá. Leste, hein, e você, vai viajar no final de semana? Quer algumas dicas do que fazer? Curta a página do Sem Parar no Facebook e confira algumas dicas para aproveitar o que a vida tem de melhor. Aproveite e baixe o aplicativo Sem Parar no seu celular. Além de você traçar rotas, você ainda confere todos os locais que contam com o Sem Parar. É muita facilidade para você que quer curtir a vida. No Facebook, você pode procurar por Sem Parar Oficial e no seu celular, procure por Sem Parar. Simples, rápido e fácil. sem parar, em todo lugar. Estádio 97. Estádio 97 também tem o oferecimento da BV. Pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Olha o avião passando aí, Bah! Anota aí, passou mais uma vez o avião do Estádio 97. Quer conhecer o regulamento completo da promoção? Vá lá no nosso site 97fm.com.br, clique na página de promoções e você vai saber como concorrer a essa viagem para assistir U2 em Barcelona. RG, vamos... Sim. Sortear então, olha, vamos, quem ganhou os livros de colorir que o Afanásio Jazad trouxe pra nós? Segundo os dados da produção, Tadeu Gomes Nunes e Davi Matei Lucas levaram um livro de colorir. O cara Matei Lucas e ainda leva um livro? Levou o livro do Afanásio. Sensacional, hein? Terapia das cores. É. Entendeu? Terapia Show. Das cores. Muito tá legal, hein? E o Davi... Podia dar um desse pro Domênico quando ele fica estressado. Nervoso, né? Nervoso. Porque eu tô vendo aqui, olha, livro pra colorir anti-estresse. Ele comeu as folhas, velho. Sabe o que você dá pra ele? Dá um garfo com uma rolha pra ele não furar na testa. Tem um que tá escrito aqui, olha, bom pra domingo à tarde. Ah, então troca. Especial para bom. Jogos às 11. Esse é especial pra dar... Jogos às 11 da manhã. Domênico refilmou Psicose, Afanásio. Ele é o Norman Bates do rádio. E o sortudo do Davi Matei Lucas também ganhou a camiseta. Também Boa. Ganhou? Camiseta com apoio da fitcamisetas.com.br. Vamos agradecer aqui a presença do Afanásio. Grande que Afanásio. Aqui depois de 10 Afanásio, anos. Grande Afanásio. Presente aqui no Estádio 97. Vocês, muito obrigado pelo convite. E só uma informação. Fala, sim. Já está esse meu livro, 50 anos de jornalismo, já está em segunda tiragem. Segunda Boa. Tiragem. E a venda agora é só pela internet, é queensbook.com.br. Muito legal. Queensbook.com.br. Vale a pena comprar. Gil Gomes, Boris Casoy. Tem um monte de gente. Tem o Percival, tem uma galera boa aqui, ó. Inclusive, parabéns, viu, Afanásio? 50 anos de estrada aí, né, pra não, qualquer não é fácil, um, não. É, não é pra qualquer meio um, não. Século. Meio Você século. Você começou parabéns. Com 7 anos, meu. Mais ou menos. Olha aí que beleza. Mais ou menos. 15 anos. Obrigado, 14 viu, anos, exatamente. Valeu. 14 anos. Sombra. Oi, diga. Eu quero mandar um abraço pra galera também, o time de futebol do Explosão Futebol Clube do Grajaú. Ah. Boa sorte pra eles aí na Copa Mirna. Mirna? É. E também quero agradecer aí a rapaziada que trouxe os salgados da doceria Rosa Amarela. Muito obrigado. Rosa Amarela. Na Avenida do Cursino 1229. Muito obrigado. Muito bom, quebrou hein? Um gás. Quebrou um gás. Sensacional. Mandar um abraço aí também, RG, pro Ricardo Nachi, que ele vai colocar a dona Claudete no jogo domingo aí. Quase. Boa. Mas eles estão indo com uma má impressão desse jogo já. E como diria Afanásio, gente, hoje é sexta, juízo, hein? E como juízo. Diria o Mano... Gente, só um minuto. Só deixa um minuto. Eu falar, só um mano, minuto. Mano, por exemplo, por como que, olha, o Mano ele tem passado um pouco aí do dia a dia dele, sim. Né? Desse jeito saudável de viver. Por exemplo, como vai ser o seu fim de semana? Por exemplo, amanhã você acorda às 5 horas da manhã, vai pescar. Ele vai pescar no Peg Pag e domingo ele tem um Peg Pag, idiota. Peg Pag. Peg Pag. Não, Peg Pag não é Peg Pag. Peg Pag é um prostíbulo. E domingo. Trouxa, né? Não, trouxa. Esse domingo ele tem um dia super adrenalina. É. Ele vai pra Águas de Lindóia e vai ter um desfile daquela. Sabe aqueles carrinhos da pracinha? Não, não irei esse final de semana, irei no outro. Vai andar na Peppa, né? Peppa de pelúcia. Eu vou pra praia hoje à noite. Ele comprou um DVD acústico do sim. Trio Mocotó também, que ele vai curtir. Mas que é? Você é meu manager? Legal. Não, eu irei pra praia hoje à noite. Amanhã, sim. Por volta das 8 eu acordo. 8h30 tomo um café, tomo um banho. Uh-huh. Vou pra praia andar de bicicleta pra treinar a minha parte cardio também, que é importante. Sim. Não, então, aí eu vou andar de bicicleta em torno de uma hora e meia. Uh-huh. Aí depois eu vou encostar, vou tomar um sol. Depois eu vou fazer um churrasquinho, certo. Vou comer um açaí, no final do dia eu vou treinar novamente, aí eu vou fazer uma parte de musculação no próprio prédio. Tá. E minha vida é assim, à noite eu pretendo dormir cedo, vou assistir um filminho, um seriado no próprio apartamento. Mas você não vai parar às 9 pra ver o Tricolor, pô? Eu assistirei, com certeza, mas depois do jogo aí tem que fechar a noite com o seriado, né? Ah, tá, entendi. Eu terminei de assistir o Breaking Bad, que é muito bom. Você assistiu o Breaking Bad? Sim. Breaking Bad é excelente, seriado pra quem não assistiu ainda, vale muito a pena.

chance. We'll be right back.